E eu, galera, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição número 120. Eu sou Evlas Júnior e eu estou aqui mais uma vez com desculpa, Carlírio Neto. Saudações a todos e rapidamente, só para deixar claro para vocês que eu estava vasculhando o meu histórico do Google, que fiz download alguns anos atrás, e graças ao meu histórico do Google, eu descobri scraps do Orkut de quando eu ria de um carinha que ia encher minhas paciências na antiga comunidade de Kano 2006 para dizer anime é cópia de. Ai. De Hokuto no Ken. Tudo ele escrevia. Anime é cópia de Hokuto no Ken. Anime é cópia de Hokuto no Ken. Eu vi todos os scraps de volta. Eu me senti maravilhado com essa viagem no tempo. Só das suas Mano, palavras. mano, se Canon for cópia de Hokuto Hokuto no no Ken, eu vou assistir, Ken é mano. anime. Hokuto no Ken Eu queria muito ser o Carlírio que vê coisas do meu passado e não fica triste. Parabéns, Carlírio. Cara. Eu olho pro meu eu de 3 anos atrás e já tô triste. E eu 3 anos Desculpa, atrás já Vilásio. nem era uma pessoa tão horrível quanto eu era 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Então. Desculpe, Vilásio. Eu classifico as coisas do passado em três tópicos. Uma que me dá prazer em rever coisas do passado. Outra que me deixa na mesma, não amo nem odeio. E outra menorzinha que eu não compartilho com ninguém, que são as coisas que eu realmente odeio. Essa eu compartilho porque eu acho ela muito engraçada. Chegar lá e vendo nas comunidades de Orkut, anime é cópia de Hokuto no Assim, Ken. Anime é cópia de Hokuto no tem Ken. coisas Eu do tava. passado que eu gosto, tá? Tem coisas do passado que eu gosto. Eu não gosto de coisas relacionadas à minha personalidade no passado, não existe. Eu, assim, eu acho que tem algumas coisas que refletem muito de mim, antigamente, mas a minha personalidade mudou muito. Sim. Principalmente com relação a coisas novas. Não sei se minha personalidade mudou muito. Vamos deixar assim, então, no ar. Eu tô usando personalidade, mas na verdade o que mudou foi meu ponto de vista sobre as coisas. É mais isso. Evlas, me passa o link do. Deixa eu falar, eu pego aqui. Certo. É porque já tá no ar, tá? Enfim, pessoal, a gente vai fazer mais uma edição sobre com a lista de 25 melhores animes do que eu, né? Vamos tentar elencar mais algumas séries nessa edição. E eu já quero começar pedindo desculpas ao pessoal do Anime Coach, que eu não fiz o post lá da edição passada, então por isso quem comenta só lá não comentou. Eu vou tentar me policiar. Eu não vou prometer nada, mas eu vou tentar me policiar para não esquecer na próxima vez. Então, quando tiver saindo o post dessa edição 120, provavelmente a edição 119 vai ter saído depois da gravação dela. Então, peço desculpas. Enfim, vamos lá. Eu vou aproveitar um tempinho. Eu sei que normalmente a gente não faz isso, a gente faz isso, sei lá, quando. No Iopinando Shimbun. Mas eu queria perguntar para vocês: considerando coisas da quarentena, o que vocês estão vendo para vocês que está fazendo vocês se sentirem um pouco melhor nessa quarentena? Antes de responder essa pergunta, deixa eu te fazer uma outra pergunta, meu nobre. Você fez a apresentação da Rafaela e do Yuri? Não. Ah, então. Agora o Yuri, quero ver ele dizer que sou eu que censuro ele, tá? Tá bom, Yuri. Pode ser eu que censuro. Ele só censurou porque pegou a sua mania, Fabinho. Quatro infernos. Quero Voltando deixar bem então. claro que esse podcast, tal como uma coisa que eu estou vendo, ele é completamente maluco e inconvencional. Então você não sabe se eu não iria apresentar eles no meio do podcast. É só isso que eu queria dizer. Tá bom. Beijo, Tá. Midnight Ou no Gospel. fim, ou no fim, no fim ele chega assim com um plot twist, tá ligado? Dito Vocês não isso. sabiam, mas quem tá falando aqui é o Yuri Raf. Dito E a isso. gente, caralho! Vejam Midnight Gospel. E assim, já que o Carlírio estragou a Caramba! surpresa, né? Então, para quem nunca ouviu esse podcast, quem também está aqui é o Yuri. Yuri, fale para as pessoas verem, ouvirem sua voz e tentarem gravar na memória delas. Olá, pessoas. Tudo bem? Que mentiroso de merda. Pronto. Esse é o Yuri e a Rafa também tá aqui. Olá, Outra mentirosa de merda. Então, vocês já sabem como é que é a voz delas a partir de agora. Então, se eu não apresentá-los na próxima edição, e você não é a primeira vez que você vai estar ouvindo, né? Então, você já Tá errado. sabe a voz deles. Então. Sim, mas todo jeito tá errado. Tem que Isso não minimiza teu erro. É, exatamente. Novamente, Nico, você não Nico, Nico. sabe se eu ia Sim, fazer tal galera, coisa. bora! Olha! 44 já, 9:44. Então tá, voltando. O Evilazo fez uma pergunta que eu achei bem interessante sobre os animes que a gente tá acompanhando nessa quarentena. Que... Não, sobre as coisas que a gente tá vendo para diminuir a ansiedade que a gente tá passando nessa quarentena. Não estou falando sobre... Não, sobre coisas que estão assistindo, especificamente, mas nunca disse que era anime. Sobre as coisas. Bom, a única coisa que eu vejo fora anime são documentários gerais. Documentários sobre a cidade de São Paulo, documentários sobre a história do Brasil, sobre a história do mundo. Eu tô muito afundado nesses assuntos. Olha aí. O padrinho é um ser muito antenado. Essas são passado. As coisas que você tá assistindo que estão te deixando um pouco mais feliz na quarentena. Posso ser sincero? Sim, porque tô fazendo compreender melhor não só como que a gente chegou até o momento em que estamos a nível Brasil, mas também a nível mundo, como também eu posso usar isso ao meu favor no futuro muito próximo. Que bom. Olha aí. E você, Yuri? No meu caso, eu tenho jogado bastante. É como eu falei aqui antes, né, quando a gente estava conversando, mas eu vou falar aqui. Eu acabei de derrotar o Hitler como um bom russo. Como um bom habitante da União Soviética, eu derrotei o Hitler. Maravilhoso. Não é que tá apelido é camarada, né? É, pois é. E num Pokémon, então foi genial. Também tenho comecei a assistir hoje o live action de Gintama, olha aí que é sempre bom. E assim, eu vou vendo várias coisas, YouTube, esse tipo de coisa, pra ver se me distrai um pouco dessa situação de isolação extrema e de terror completo que acontece lá de fora. E você, Rafa? Bom, no caso, atualmente eu não tô assistindo nada fora animes, então. Mas uma das coisas que a minha psicóloga recomendou foi fazer um curso online, que no caso é em vídeo, porque o cara tá dando aula lá, então vale porque eu assisti. Foi um curso online de inteligência emocional, que é exatamente para você não ficar tão ansioso enquanto estamos em tempos de quarentena, porque eu tenho crise de ansiedade, tá, gente? Só lembrando. Então, se eu não fizer coisas e manter uma rotina, eu vou começar a ter um ataque. Eu entendo completamente. Uhum. Pois é. No meu caso, a minha rotina é só os vídeos do YouTube. Eu só queria deixar claro que o Yuri soltou uma imagem desse joguinho de Pokémon lá no grupo. E eu devo dizer que o Hitler foi bem feitinho, viu? Tá bem feito. Inclusive, fazendo a saudação dele. Ah, Hitler, tá lá fazendo a saudação dele lá. Pois é, eu derrotei o maldito Hitler. Ah, sempre mano. Sempre bom. Impedir ele de seguir pelo caminho de assassinar Hitler. Um soco nazista é sempre bom. Inclusive, se você é nazista, escuta a gente, você merece um soco. É verdade. Inclusive, se você que tá escutando a gente, você é um nazista, se auto-soque. Nossa. Por favor. Sim, é porque o Yuri falou YouTube, eu esqueci realmente. YouTube é uma coisa pra assistir. Não, YouTube é genial. YouTube, nada a ver. Se eu fosse resumir, seria stand-up. Eu assisto muito stand-up. Olha isso, é bom. Eu tenho que escolher hoje em dia, porque tem coisa no YouTube que me dá mais ansiedade. Mas enfim. Eu tô vendo coisas no Netflix. A Netflix tem umas coisas meio interessantes. Eu não vejo, né, tudo, né? Mas tem. As últimas coisas que eu assisti, todas acertaram. Então. A notícia boa. Originais, inclusive, tá? Só pra deixar claro. A notícia boa que eu tive de Netflix hoje é que os episódios 7 a 12 de BNA já estão prontos e vai sair no Japão semana que vem. Então, na Netflix japonesa. Então já tô... Opa. Nossa, eu já ia perguntar o que é que isso tem a ver com Netflix. Mas agora faz sentido. Lançado na Netflix. Sim. Enfim, né? Dito isso, animes, eu tô vendo coisas em Cal e eu tô ficando feliz. Porque os animes que eu não via, que eu via fora da Cal, todos pararam e é uma bosta. Com exceção de Olympia Kiklo. Você não vai falar mal de Olympia Kiklo. Mas vai parar. Vai, cara, você já viu o terceiro episódio? Sim, mas vai parar. Tudo bem, mas que seja. Até lá eu vou ficar reprisando a modos eternos. Episódios até voltar, não tem problema. Parabéns, eu não consigo ficar reprisando episódios assim, não. Ah, Olympia Kiklo, 5 minutos repriso com alegria, cara. Parabéns. A única coisa que eu consigo atualmente reprisar e rever é Steven Universo e Gumball. É só isso mesmo. E os dois são muito bons. De fato, Gumball deve ter episódios que eu já vi mais de 10 vezes. E pra que ninguém diga que eu só repriso animes, que eu não fico só revendo animes, além de ver muito animes, eu também fico reprisando filmes que eu já vi há décadas passadas, e também há certos cartoons americanos, tipo DuckTales clássico. Esse eu revejo episódios salteados sempre que eu posso. Olha aí. Enfim. É um grande revendo. Vamos falar de anime. Vamos primeiro ler os comentários da sessão passada e depois falar de anime. Porque assim que o canal funciona. Vamos começar pelo YouTube, então. Lembrando, se você está escutando essa pela primeira vez e não conhecia a voz dos participantes e você não quiser ouvir os comentários, muito provavelmente, se você não está ouvindo ao vivo, deve ter um post aí dizendo como você pode pular para a edição do podcast, para a parte principal do podcast, tá? E como você pode pular os participantes também. É isso aí. E também eu queria deixar bem claro, avisando para uma pessoa que entrou intrepidamente no podcast. Isso é um podcast, ok, pessoa? Pode deixar pra padrinho. Se até agora você não percebeu, isso é um podcast. Tá? Para o padrinho e para a Rafa, que não sabia, acho que vocês não sabem dessa história, apareceu o cara do tipo Tunimê, meio assim, em um comentário dos anteriores. Putaço, porque ele não, ele disse, pô, gente, da próxima vez avisa que é um podcast. E aí ficou tipo. Ele comentou, mano, galera, tem que avisar que é um podcast. Ah, vá se fuder. Não, Eduardo, pula isso. Tá? Sério, pula isso. Genial. Não, cara. Você já começa. Yo, galera, tô dando um exemplo. Yo, galera, que é o que eu dou podcast. Qualquer podcast você fala, yo, galera, que eu não sei o que, tô anime, podcast, não sei o que. Esse é uma pessoa que não escutou desde o início. Esse é uma pessoa nome, o teu anime não fala, né? Então. O teu anime não fala. Não tem podcast, eu falo que é um podcast em algum momento, com certeza. Mas mano. É uma hora ou duas horas de uma imagem estática e dois caras falando. Não tem como não ser um podcast. Caralho. Não é possível, exatamente. Porra. Mas o cara começou a assistir o vídeo e não percebeu que era um podcast. Só depois, sei lá, uma meia hora assistindo ali. Ah, é um podcast. Deve ter sido uma coisa assim. Eu acho que ele tava pensando, tipo, mano, em algum momento, esses caras. Ele tava pensando que era uma review. Ou ele pensou que fosse um copilado de todos os episódios, já que tem uma hora e vinte, né? Ah, mano. Que aí, que genial. Que genial, cara. Enfim, então você que é fã de Samurai Jack, por algum motivo entrou no nosso podcast Samurai Jack, isso é um podcast. Caso você venha por aqui. Vamos lá. A Angel tinha comentou. Ótimo podcast, pessoal. Realmente é muito triste esse adiamento dos animes. Acredito que é inevitável que a maioria pare e os que continuarem das duas ou uma. O estúdio tem muitos episódios já prontos ou a animação deve decair? Bem sobre os animes que estou vendo. Arte é sem dúvidas um dos meus favoritos da temporada. Ele é aquele slice of life para relaxar, mas ao mesmo tempo ele te faz refletir. Acho incrível como eles trabalham a questão da desigualdade de gênero nessa época e principalmente como a arte vai aos poucos mudando o pensamento deles. No segundo episódio, quando ela faz amizade com o Lourinho e ele no começo trata ela toda frágil por ser mulher e no fim, ao chegar em casa, o fim do episódio ele incentiva as irmãs a serem independentes também. Foi uma cena que me fez sorrir muito. Otome Gaming é sem dúvida o meu favorito da temporada. Vale ressaltar que fizeram uma votação dos melhores casais dessa temporada de animes e a Catarina apareceu 5 vezes, cada vez com um chip diferente. A protagonista é incrível demais e as situações são muito divertidas e como eu jogo Otome Game, adoro ver as referências. Vale ressaltar que eu torço para a Catarina terminar com a protagonista do jogo, Don't Care I Ship. Ok, você tá certa. Só quero deixar bem claro. Tá mais certa. Se o Luke tivesse aqui, ele ia dizer que a Angel Chan tá errada, porque o Luke odeia a loirinha. Embora eu admita que pra mim o melhor final é um harém, Yuri. Mas tudo bem. Pra mim, o melhor final é uma grande suruba. Fruits Basket. É todo mundo junto ali na melhor coisa possível. Eu continuo não gostando tanto dos personagens masculinos. Enfim, que isso? Fruits Basket é minha continuação favorita da temporada. Esperar 5 anos pra ver uma continuação desse anime e finalmente ter isso é uma emoção. 5 anos? Muito mais que 5 anos, desculpa, já tinha muito mais que 5 anos. Mas ela falou continuação, é porque é uma continuação? É porque a primeira parte é igual à parte anterior, tipo, uma adaptação que ela já tinha visto. Então, ah, é verdade. Agora é uma adaptação da uma parte que ela não tinha visto. Ah, tá. Acho que é isso que ela quis dizer. Achei essa abertura a melhor de todas até agora. Também teremos muitos momentos que Otoru, para minha alegria. Enfim, cada um com seu gosto. Né? Esse vilage aí. Ascendance of. Ah, da Rafa também não curtiu a abertura. Não. Ascendance of Bookworm é outra continuação que tô amando. Vamos ver como a Miller. Mine. Quando a Mine. Mine ou Mine? É porque tem um. Verdade, é Mine. Ela escreveu o nome errado da protagonista. Ah, é porque não tem nenhum E no final. É só Mine, na verdade. Tá, mas não tem nenhum L, né? Tudo bem. A Mine se sai como aprendiz na catedral. Achei meio pesado algumas cenas, como a que mostrou o pessoal do orfanato na maior pobreza, da menina serva da Mine, que quer ser concubina do sacerdote lá, velhote, e ela tem 8 anos. E todo mundo vai normal, porque era assim na época, mas fora isso, tá ótimo. Eu não acho isso, assim... No anime eles deixaram muito bonito, porque é pra criança. A novel é muito pior. 8 anos. Eu acho que é pior, ruim até pra época, mas enfim. Kaguya-sama voltou com tudo. Amando essa temporada e a abertura é muito boa. Se não virem o clipe dela, vejam. O cantor parece um gentleman de meia-idade. Eu amei. E se seguir até onde espero do mangá, teremos muitas emoções e revelações boas. Tamayomi foi um anime que dropei porque a animação decaiu. E Princess Redive vi apenas um episódio, mas amei. O que foi designada para cuidar de... Peraí. O protagonista desse anime é a coisa mais fofa. Ele perdeu toda a memória e nem falar consegue. E fica seguindo a menina que foi designada para cuidar dele e falando as mesmas coisas. Isso aí, né? Não é Tower of God, não? Enfim. No primeiro porque ele fala porra. No primeiro episódio tem uma cena que ele não sabe o que é dinheiro e tenta comer a moeda. Depois a menina diz pra ele que dinheiro é importante e ele fica valendo. Dinheiro é importante, aprendi, ri muito. No mais, vi apenas esses. Até a próxima, em boa quantidade. Assim, eu acho que ele não morrer, né, também, né? Eu acho que você se enganou aí, porque na verdade... Ele não tentou comer dinheiro porque ele não sabia o que era dinheiro. Ele tentou comer dinheiro porque, na verdade, isso é um isekai. E na verdade, ele pensava que era aquelas moedinhas que, na verdade, é chocolate. Eu tenho uma consideração a fazer no comentário da Edil-chan. Ela disse que dropou o Tamayomi porque a animação decaiu. Quanto ela dropar, eu não vou falar nada, porque se não gostou do anime, você dropa. Sim, uhum. Eu tô seguindo o Tamayomi, que é aquele anime healing, pra mim, um dos healings da temporada, que é do grupo de meninas fundando o clube de beisebol na escola. Não só futebol, beisebol. Uhum. Beisebol. Só que ela falou, animação. Só que ela falou, animação decaiu. Em nenhum momento a animação de Tamayomi decaiu. Sempre foi assim desde o primeiro episódio. É um anime de baixo custo. Sempre foi essa merda. Cara, eu não vou usar esse termo. Eu não vou usar esse termo, batendo a real. Tá errado não, tá, Yuri? A animação de Tamayomi é precaríssima. É precaríssima desde o primeiro episódio. Ela não decaiu em nenhum momento. Não subiu nem desceu. Descer mais que aquilo também seria forçação de barra. Tipo, seria três. Dei não, Deis é sacanagem, cara. Deis foi o primeiro anime que a gente dropou em cal, porque a gente nunca tinha dropado anime episódio, em cal. A gente dropou depois do quinto episódio. Não. Depois do quinto, não. Me lembro que eu vi mais 10 episódios desse negócio. A gente não viu até a metade? Mas aí o problema é seu. Mas aí o problema é seu. 24 episódios. Não, a gente viu a Cal. Em 20 vi Cal. Eu dropei. Foi não, só... a Cal? Ah, a Cal dropou. Foi o primeiro anime oficialmente dropado em Cal. Segundo, acho que foi aquele que era da... Como é o nome? Do mesmo estúdio do Clannad? É Kyoto? Não. Charlotte? Mas Charlotte não dropou. Não é Charlotte, não. Charlotte não foi. Não foi do Kyoto Animation. Não é porque é da Kyoto Animation. Ah, Era da Kei. Rewrite é sacanagem, meu irmão. Vocês também estão de sacanagem. Parabéns mesmo. O Parreiro continuou. Rewrite eu continuei vendo sozinho. Eu me lembro. Parabéns, Padrinho. Você... Amanda também viu sozinha. Enquanto a Daisy dropou na Cal. Só que a Melissa continuou vindo sozinha e eu continuei vendo sozinho também. Só que ninguém nunca mais comentou de Days. É isso aí. Senhor Jesus Cristo, vocês têm muita paciência. Pois é, eu não velho. Anime, eu não vou largar na metade. Eu largo no terceiro episódio, eu não largo. Rewrite, eu só vi dois episódios. Você e o eita porra. O Eric que tinha essa maldita regra de que tem que ir até o final. Gente, não tem com seu tempo. Não, não. Falta 3 episódios pra terminar Babylon e até hoje eu não vi. Exatamente. Ah, mas aí... Tem um monte de anime na minha lista de on-hold que falta 2, 3 episódios e eles estão lá. A gente parou no meio, eu não vi mais. Eu tô operando, aí é com vocês, mano. Enfim, vamos lá. Yuri, Cena Fogo comentou. Yuri, só pra constar a parada da inveja da Nath, era mais zoeira, mas eu realmente só consegui terminar um anime nesse período de temporada passada e fiquei deveras impressionado que além de ler vários mangás e trabalhar, ela ainda conseguiu terminar 5 animes. Não era sarcasmo nem nada, fiquei realmente impressionado, porque ela disse, só consegui assistir 5 animes e eu nem isso. Entendeu agora? Uma coisa sobre o anime da Radialista, ainda existe garçom que com a história dos Intimidadores 10% ganha gorjeta. Ele tá fazendo uma pergunta, na verdade. Se existe garçom que ganha gorjeta? É uma pergunta, exatamente. Então, ele tá perguntando se você for pra alguns países, se você não der gorjeta pro garçom, você vai ser esculachado do lugar. Então, é verdade. Ok? Então, sim, muitos países as pessoas ganham gorjeta. Dito isso aqui, eu diria que no Brasil é um dos poucos lugares que a pessoa não dá gorjeta pro garçom e ela não é esculachada. Aqui não é obrigatório, e por conta disso, é em pouquíssimos lugares realmente necessário. Mas você paga décimo. Exato, os 10% era a gorjeta do garçom. Não, mas você aí pode a gente não pagar. Agora fica pra porra do lugar. Mas você pode, inferno. Se você quiser, você pode dizer pra não tirar. Uhum. Então, aqui tem restaurantes que realmente, se você quiser, você tira. Agora tem lugares aí que não nem pensar, tá? Pois é. Enfim. Tem lugares pois que nem pensar. Sobre arte e Otome Game, citações do Padrinho e do Yuri, respectivamente, pelo que falaram, achei bons e interessantes. Interessantes animes de se ver também, especialmente arte, mas ainda não consegui ver os primeiros episódios de ambos. Então anotei-os aqui entre os recomendados especiais da temporada. A vantagem é que os dois não vão parar, tá, pessoal? Os dois já estão prontos. Uhum. Pois é. Fica tranquilo aí que Otome Game e arte vai até o final. Sobre Yesterday ou Tate, mesmo com as poucas palavras do Padrinho sobre ele, me pareceu bem interessante. Vou tentar dar uma olhada logo, especialmente para ver se lembra em alguma coisa um dos melhores animes que já assisti até hoje. Apesar de eu gostar muito desse anime em questão. Então vai ser bom também para ver se futuramente eu gostaria de Yesterday. Na verdade, tem uma contradição nesse parágrafo do que ele viu. Cena Fogo. É que assim, ele diz... Pra ver se lembra um dos melhores animes que ele assistiu até hoje. Porém, ele disse que não, ainda assim, não gosta desse anime que ele considera um dos melhores. Eu, hã? Assim, faz sentido. Mas porque que anime? Se você. Que anime é? Se você espera realmente encontrar um anime que você gosta e não gosta ao mesmo tempo nesse do Tate, você vai encontrar, velho. Você vai, realmente. Porque realmente. Ele é o melhor anime que você gosta e não gosta. Porque você gosta de odiar esse anime. Impressionante. Quase isso é a sua opinião. Quase isso. Não é só minha, pelo visto. Não interessa, é você que tá falando. De 5 episódios, eu gostei de 2. Olha aí. Tamo de 5 episódios, eu gostei de nenhum. É mentiroso que o primeiro episódio você elogiou também pra caramba. Eu gostei do primeiro, mentira, eu gostei do primeiro. É verdade, eu gostei do primeiro e gostei do último que saiu. Porque o primeiro não tem muita cadeza. Não tem muito gadez, mas agora, depois dois, é jogado. 2, 3 e 4 é muito triste. Enfim, e Olympia Caiclus, como são 5 minutos, vale a pena dar uma rápida bisoiada também pra ver como é. E se realmente eu acharei tão engraçado quanto quem assistiu. Então, só queria dizer que infelizmente vai parar no 3. Não, vai parar no 4. É no 4, que é? Ah, então tá. Vai parar no 4. Não, vai parar no 5. Quinto episódio já tem data. Quinto episódio vai ser dia 21 de junho. O anime volta aqui em 21 de junho só. Uhum. Olha aí. É isso aí. Então é isso. Esses são os comentários do YouTube. Calheiro, é rapidinho aí o comentário do Netuin pra gente ir logo. Vamos começar o Netuin, que teve 2 comentários. O primeiro foi do grande JP, né? JP comentou no Disques, como de costume. Por isso que eu montei a ferramenta Disques lá, que ele só comenta. E o Disques dá essa possibilidade de você injetar imagens, GIFs lá no comentário, então não tem por que tirar. Daí ele colocou o seguinte: foi início de temporada divertido, caro padrinho. com certa apreensão por conta de nossa atual situação pandêmica, mas é tranquilizante saber que ainda podemos nos distrair com a mídia pop japonesa. É uma temporada com gratas surpresas, somadas a pitadas de ódio e raiva, vide a Caldos Domingos. No mais, deixo aqui minhas contribuições de montagens para esse podcast, como seu início com músicas clássicas de Sandy Júnior, ao pedido inusitado de Doujinshi de Villazzi com o Luke. Então ele colocou lá a imagem que a gente já viu, né, da capa de Sandy Júnior, tendo o Yuri e o Luke. O Yuri é a Sandy, o Luke é o Júnior, só para deixar claro. E, claro. E na imagem claro, porque baixo, eu gosto da Altoba. E na imagem de baixo, aí o problema é teu. O problema é teu. E na imagem de baixo, uma imagem muito safadinha, né? Escrito na legenda, please don't hit my banana. E tá lá o Luke apertando o Villazzi com força, né? E eu não vou contar de quem tá saindo da banana, vou deixar no ar. Minha dúvida é, quem foi que pediu mesmo esse dojinho que eu não lembro? A verdadeira pergunta, Villazzi, é quem não pediu? Eu. Eu. Bom, qualquer coisa, você pode ver as imagens lá no Netuno em qualquer hora, tá lá. Tem também lá no Discord. Tem também no Discord do Opinando. Voltando então, o Cena Fogo. Não, porque no Anime Corte não tem. No Cena Fogo, voltando. Fala, padrinho. Tudo bem por aí na medida do possível? Na medida do possível, sim. Já que não temos Anime Corte desta vez, sigo direto com a parte final dos meus comentários. Ah, que bom que a empresa voltou atrás e pagou as verbas rescisórias da Nath. Isso é ótimo. Realmente, a Rafaela teve até uma surpresa. Quando ela assinou o documento, estava lá tudo como tinha que estar. Ela ficou, uau! Ainda bem, hein? Eu dei graça agora. Voltando, e com detalhe, carimbando a carteira direitinho, assinando como tem que assinar. Isso é importante. Sobre Fugou Cage. Olhando-se pelo prisma detetivística, parece apenas mais um anime do tema, apesar de estar longe de ser um tema batido como animes de colegiais ou de MMO e afins de 2010 para cá. Mas este anime realmente veio com algo a mais. Esta dualidade de personalidades e a interação entre os protagonistas me chamaram a atenção. Como, por exemplo, a do cara multimilionário, que aliás poderia nos ajudar nessa pandemia, e do cara certinho trabalhando juntos na divisão de crimes comuns. Aliás, gostei da expressão usada pela Jojo para falar do Haru, policial raiz. Personagem dublado por nada mais, nada menos que Mamoru Miyano. E ainda temos Akira Kamiya neste anime. Outra curiosidade. Mamoru Miyano, maluco. Mas é o Mamoru Miyano mesmo. Não tô imaginando um cara chamado Mamoru Miyano. Ele pensou em um cara Mamoru Miyano como um gato. Ah, Miyano. Maluco. É que ele deu certinho aqui, Mamoru Miyano, né? Miyano. Miyano. Ah, outra curiosidade, o Kambi Daisuke é dublado pelo Yusuke Onuki, e que, ao parece, faz seu primeiro trabalho com animes. Outra coisa citada pela Jojo foi uma referência a 007, mas alguém percebeu a maior referência a James Bond na abertura do anime? Achei bem legal como fizeram. Com situações bem engraçadas, como a do Kamei com a Sachan, aquele casal do primeiro episódio tentando roubar dinheiro e joias, e o próprio Kambi comprando um carro que custava 300 milhões por 1 bilhão e falando para o cara ficar com o troco, a princípio realmente é um anime bem divertido. Gostei bastante. Já é uma pena que ia pausar. É, como 65% dos animes da temporada. Já Kakushi Goto, consegui ver o primeiro episódio. E realmente muito legal e engraçado. O mangaka pai da menininha passa por cada situação. Achei muito legal também a galera que cerca o protagonista. Todos têm os seus pequenos momentos e fazem a comédia fluir de maneira a diversificar bem as situações pelas quais ele passa. Uma das situações mais engraçadas é quando uma das assistentes fala para ele virar um mango. É, eu me lembro disso. Pelo que vi da premissa de Apare Haman, parece um anime legal, relaxante e um tanto quanto divertido. Mas vamos bizoiar se é isso mesmo. Valeu, padrinho e pessoal. Obrigado pelos esclarecimentos sobre como está a situação animística lá no Japão. Creio, então, que o grande impacto deve ter começado a partir do momento em que se iniciou a exibição da temporada de abril, diferentemente do que eu achava que aconteceria. A cantoria no karaokê do Kyokai no começo do cast foi muito boa. E Yuri e Jojo mostraram entonação e bom ritmo. Poderiam facilmente formar uma nova dupla estilo Sandy Júnior. Não, cara, não fala isso. Não. E, muito obrigado, muito obrigado. Ave Maria, eu tô pensando. Só queria dizer que ainda começa a nossa turnê. Eu tô pensando no JP escutando isso, fazendo montagem tua com a Jojo, cara. Não faz, JP não faz. Relaxa. E padrinho, baita lembrança do casting que rolou Sandy Júnior de tudo que foi jeito. Dia 25 de abril, esse podcast fez 5 anos de lançamento. Para quem quiser ouvir, é o podcast extra, agregado ao SMA 44, animes que a Nath não gosta. É, sai lá no site do Yopinando, vale a pena ouvir de novo. Para todo desprezo e raiva do Evilásio, ele está lá. É. E Luke? E Luke, estamos todos de testemunha que o Evilásio está cagando para o Iopinando. Aí, ó. Olha aí! Olha aí! Olha aí! E quando o Luke falou sobre uma certa coisa que a Sandy disse que era bom fazer e que ele não sabia se era bom porque nunca havia testado, e o Yuri falou depois, a gente testa, tem mais aqui. O podcast poderia acabar ali sem considerações finais. Eu vou passar no fogo. Ali morreu o podcast. Ali morreu o podcast. Mas tudo bem. Gostou. Abraços do Senafogo pra você. Abraços do Senafogo e até o próximo KP. Cara, é que essa conversa final do Luke com o aborte da sua mente, finge que não aconteceu. Tipo, dá uma apagada. É uma linha de caderno ali, uma linha de uma folha. É só apagar. Eu até digo, ó, essa entrevista foi pra Playboy, tá? Ele vai lá e fomenta, cara. Eu falo, apaga, ele vai lá e fomenta. É verdade. Final da Playboy. Foi mesmo. É verdade. Enfim, vamos começar o podcast mesmo. Achei que já tinha começado. Vamos lá. E aí, vamos ter 4 animes aqui que a gente vai voltar. Lembrando, vocês que estão nos comentários, vocês podem também indicar uma série. Inclusive, se você está escutando ao vivo, você pode indicar ao vivo. Boa sorte. Lembrando as regras. Boa sorte, caralho. Porque a gente tem que ver, né? Boa sorte. Lembrando. O pessoal vai ter que se matar, tá ligado? Pra comentar. Lembrando as regras, cada um vai indicar uma série apenas. Não pode indicar uma série que já foi indicada. Cada um dos outros 3 vai dizer a sua opinião sobre a série. Lembrando que a pessoa que escolheu a série, o voto dela conta. Então, uma pessoa precisa só precisa convencer 2 outras. Valessa tá aqui, não, a gente não julga o motivo de ninguém. Então, qualquer um pode dar o motivo que quiser pra dizer que não quer que a série esteja lá, inclusive nenhum. E por último, esse podcast pode conter spoilers com sua conta e risco, eu diria mais, vai ter. É isso, então vamos lá, vamos começar. Rafaela, por favor, qual a sua série? Ah, você é a primeira? Ok, então. Eu escolhi a franquia inteira de Monogatari Series. Por quê? No caso, a franquia começa... Na verdade, ela começa com esse Monogatari, mas a gente pula essa parte. Vamos começar com o primeiro anime que foi feito pelo Estúdio Shaft, que foi Bakemonogatari. Bakemonogatari, na época que ele foi lançado, ele foi um anime de baixo orçamento, como já foi comentado com o Yuri antes do cast começar. Mas ele conseguiu fazer, mesmo com baixo orçamento, e mesmo com as diversas cenas paradas, com demasiado diálogo, porque era só gente falando e cena parada. Ele conseguiu, de alguma forma... Anime da Shaft, basicamente. É, porque é anime da Shaft. É como se anime da Shaft. Gente parada, com diálogo, é isso aí. E não podemos esquecer das grandes cenas de virada de cabeça. Exatamente. E Rafaela, sinta-se agraciada que o Evilásio pegou uma imagem muito boa para pôr no podcast, viu? Pegando basicamente todo um belo resumo de Monogatari Séries e uma única imagem. Não, eu tem não a personagem que eu aqui, gosto. Então. Tem a minha personagem depois preferida, pelo menos, então tá de boa. Ok. Vamos continuar. Sim, e mesmo com toda essa dificuldade da produção, eles conseguiram o feito de ser um dos animes, assim, maior hit, pelo menos daquela época. É um anime que ele é referenciado até hoje. A gente, essa semana, viu um vídeo de Kaguya-sama com uma referência de Bakemonogatari, uma cena praticamente igual, assim, das duas séries. É, eu acho que o estúdio Shaft começou a ser mais conhecido depois da explosão de Bakemonogatari. Não que ele não tivesse tido animes anteriores muito bons, porque teve Zetsubou Sensei, que eu gosto muito, mas eu acho que o estúdio cresceu por causa desse hit. Sim. E eu falo assim, eu falo a série inteira, porque eu sei que a série tem altos e baixos. Eu tenho certeza que muita gente... Tem gente aqui, incluído eu, que tem arcos que não suporta e tem arcos que acha maravilhoso. Tem gente que apoia cada uma das protagonistas para ser a waifu de vocês. Assim, assim, a série Monogatari Series inteira, ela foi criada muito para o público japonês, para o pessoal de lá gostar, tanto que a venda de DVD foi explosiva, foi muito alta. Porém, eu acho que exatamente porque ele tem essa base de você, de compreensão do que os japoneses gostam, que seria uma boa oportunidade também para você se aprofundar mais dentro do mundo dos animes. Muitos animes aqui dentro da lista que a gente escolheu são animes muito clássicos, são animes básicos, e aí a gente começa a cair assim no poço profundo do desespero animístico quando você vai indo pra essas séries. Ela na minha testa. Ai, meu Deus. Então, assim, por isso que eu coloquei a franquia toda, porque se eu tivesse colocado só Bakemonogatari, eu tenho que reconhecer que eu também não gostei tanto assim da primeira série, mas tem filme, tem... As Light Novel não conta porque não é assistível, né? Tem filme, tem OVA, tem especial, tem diversas outras temporadas focadas em diversos personagens diferentes que vão aparecendo ao longo da história. A história em si, ela não é a coisa mais impressionante do mundo, porém, ela tem aquele toque misterioso, ela tem uma coisa que puxa o interesse, ela é intrigante. E tem as personagens que são carismáticas, tem personagens que simplesmente fisgam o coração das pessoas, entendeu? Eu acho, assim, que Bakemonogatari foi um ponto muito, assim, não vou dizer que é muito importante, mas um ponto, assim, que deveria ser considerado dentro de toda a indústria por causa das referências que eles vão mostrar no futuro, entendeu? As referências que Bakemonogatari vai mostrar no futuro. Eu acho que, tipo, a gente só pensa no Shaft desse negócio da cabeça para trás, ou daquelas telas só com letras, fica pipocando na tela, por causa desse anime. Entendeu? Sim, sim. É por causa desse anime que a gente tem todas essas referências do que o Shaft faz. É, sim, por isso que eu considero que seria importante ele estar aqui. Não porque eu considero ele um ótimo anime maravilhoso, porque não é, na minha humilde opinião pessoal, mas eu penso no contexto ao qual ele produz, entendeu? O contexto ao qual ele existe. Por isso que eu apontei ele pra cá. Eu vou começar dando meu voto, dizendo, claro, por favor, porque Bakemonogatari é aquela série que, assim como a Rafa falou, eu só vou inteirar um pouquinho mais. Monogatari Series é aquela série que, assim como a Rafa falou, eu só vou inteirar aqui. Ela trouxe muita coisa para a indústria, e não só não é que ela, eu não vou dizer que ela trouxe, mas só que ela deu uma, como eu posso dizer, uma repaginada no sentido de da questão ilúdica do personagem, no mundo que é visualizado pela visão do personagem. Muito daquilo dali a gente tá vendo pela visão do próprio Koyomi. Exato. Do Koyomi Arararararagikun. Caminhada. Mas enfim. Então, adoro a Hachikuji, puta que pariu. Enfim, e tipo, o negócio todo é que tem muita coisa que a série Monogatari ela traz, e é incrível, cara. Você vê como ele trabalha com as questões dos personagens. Cada personagem tem o seu problema, e o personagem do Araragi, ele vai lidando com aqueles problemas, porém os problemas, eles não param lá por ali. Eles vão continuar vindo, porque a vida é assim, vai continuar vindo problema. Vai chegar num ponto que o próprio Araragi, ele vai ajudando aquelas pessoas de novo, de novo, de novo. Mas vai chegar no ponto que ele vai perceber que ele mesmo não parou pra se ver. Uhum. E isso é maravilhoso, cara, porque você não... Porque você vai vendo que ele tá lidando com um problema e esse problema tá crescendo e ele lidou, beleza. Lidou com outro, beleza. Lidou com outro, beleza. Mas chega no ponto que ele não tá só olhando pra si mesmo e você fica, putz, cara, verdade. E isso é genial, cara. O Mangatari Series, ele faz esse trabalho com os personagens de uma maneira incrível. E acho que vale muito a pena só dessa visão dos personagens, como ele lida com os personagens, com cada um. Com cada um dos personagens, ele não é deixado de lado. Eles acabam voltando. Tem um personagem super secundário, que é o Kaique Deixo, que ele aparece, tipo, na terceira temporada. Sei lá, ele aparece a primeira vez na iniciação. É Nisei Monogatari. Oi? É no Saturn Series, não? É, Nisei a segunda. É, ele aparece a primeira vez em Nisei Monogatari. E aí ele... tipo, ele aparece só como um enganador, um cara meio shifty, né? Meio bizarro. E aí ele... E aí depois ele volta, e ele volta tipo, não, vou ajudar vocês com esse problema aí. E você acaba, tipo, gostando do cara. O cara é tipo um mau vilão durante a outra temporada e você fica tipo, porra, não, esse cara é maneiro. E é isso, velho. O Mangatari Series é muito isso. Cada personagem tem sua vida, tá tendo seus rolês aí. Eu gosto demais de como ele trata cada personagem como se fosse uma pessoa diferente. Eu acho muito maneiro. Uhum. Ok. Eu voto não. Mas a época chegou num momento em que agora tem 11 animes pra escolher e eu vou votar só nos que eu acho que realmente merece estar nas listas. Eu concordo com a Rafa que Monogatari Series é extremamente importante para o Studio Shaft. Eu concordo que ele acaba sendo uma série que vai ser vista com bons olhos pela indústria, então a indústria vai ficar referenciando e tal. Como Initial D, a gente pode citar, como Jubei-chan, como várias séries. Uhum. Dito isso, são 25 animes que a gente acha que as pessoas têm que ver. E obviamente que todo mundo aqui tem seus motivos especiais para escolher cada anime que vai escolher. E uhum. seus motivos para achar que certos animes não merecem estar nessa lista. Se fossem uhum. 50 séries, eu concordaria. Eu particularmente acho ok a série, sabe? Eu gosto da primeira... Eu vi 3 temporadas. Na verdade, eu vi a primeira temporada, eu vi em Semana Natária, eu vi quase todo, não vi completa ainda. Né? Eu vi só não vi o último arco de Monogatari Series Second. Eu gosto de Bakemonogatari e eu gosto de Monogatari Second. Eu acho Nisimonogatari insuportável. O finalzinho de Nisimonogatari eu acho legal, mas o finalzinho são tipo o último episódio. É isso. Então, exato, é o episódio da Escova de Dentes. Que exato, exatamente. É genial. O último episódio não era da Escova de Dentes. É maravilhoso. A Escova de Dentes era o primeiro arco do Nisei Monogatari. É o episódio. São as duas irmãs, né? Mas o último episódio não é nas duas irmãs. O último arco, eu acho que é focado na vampira. E aí o Avilaz iria gostar do filme. Não, eu acho que se eu visse mais, eu ia gostar de mais coisas. Eu gosto de alguns personagens. Eu gosto muito da Kambaru. Se tivesse mais arcos baseados na Kambaru. Tem. Tem um bocado. Eu ia gostar muito, assim. Eu não gosto das irmãs do Araragi, eu não gosto da Deco. Também não. É isso. Todos os personagens eu acho ok. Eu não gosto. O problema é que a Deco fica tão importante depois. Mas eu acho insuportável. Mas então. O pior é porque, tipo, no Bakemonogatari, a melhor abertura pra mim é do arco dela. Mas enfim. De qualquer jeito, eu não consigo ver ele em 25. São 25 só. Então, não, pra mim não. Uhum. Ok, vamos lá então. Se a Rafaela tivesse escolhido alguma série mais isolada dentro da franquia de Monogatari, talvez o meu voto pendasse para o não, tá? Deixar isso bem claro. Mas ela foi feliz em escolher falar da franquia inteira, ao meu ver. Eu nem preciso me estender muito, porque ela explanou bastante, o Yuri já falou em cima, o Evilásio, mesmo votando negativo, também falou em cima daquilo que o Yuri e a própria Rafaela já tinham falado. Então não há necessidade de eu me estender. E dentro desse retrospecto todo, até porque eu acompanho Monogatari Séries desde lá, desde Bakemonogatari em 2009, então Então, realmente, para mim, a Monogatari Series, como franquia, no geral, no contexto, entra na lista dos 25. Então, para mim, o voto é positivo para entrada na lista. Aí, caralho! Monogatari Series é a 12ª série, a 15ª série a entrar na lista. Vamos para o próximo, então. É, Yuri, você. Eita! Vamos lá, gente. É, eu vou trazer aqui uma série maravilhosa que foi de quando? 2015? 2014. Julho aqui. De 2014, pra ser tem mais. Tem que abrir o mal, peraí, deixa eu abrir aqui. Ele não tá acreditando em mim, cara. É julho de 2014. Oh, não, não, mas é pras outras coisas. Deixa eu. É bom porque eu já tenho uma confirmação aqui. É, eu vou tratar aqui desse anime que, pra mim, ele é um. É um anime que eu guardo um espaço muito querido no meu coração. Que é Barakamon. É, Barakamon é aquele anime que é um anime de mudança de vida, cara. Você vê como o personagem do Handa, ele começa como um calígrafo que ele toma, a sua questão muito. Ele toma a sua arte muito fixada no que ele já aprendeu. Então é muito, muito estruturada, porém nada fluida e super fixa. Super, não tem pra onde ir, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui. E tanto que ele é super irredutível com relação a isso no início do anime. Porém depois dele começar a se abrir a novos horizontes, como o cara mesmo diz, subir a parede da mediocridade, ele começa a ver as coisas de maneira diferente. E a partir daí, ele vê como o quanto ele estava errado e o quanto ele pode aprender, crescer, mudar e se tornar uma pessoa nova que vai ser muito, que vai se adaptar muito melhor às coisas que estão vindo por aí. Na longa vida dele, enquanto um jovem. É, então, a gente vai acompanhar ele aprendendo muito isso através de crianças, através desse lugar novo, que é a ilha, que ele vai para essa ilha para espairecer um pouco, depois de ter socado um crítico bastante conhecido, uma pessoa que é bastante conhecida na caligrafia. E aí ele vai para essa ilha para espairecer um pouco, e ele acaba lá encontrando essas crianças, a Naro, a Hina, o... A Hina é muito fofa, meu Deus do céu! A Hina é maravilhosa. E tipo, ele encontra essas crianças, ele acaba ensinando um pouco a elas de caligrafia, e ao mesmo tempo ele vai aprendendo um pouco delas sobre a questão de se divertir, de ver o que é que tá acontecendo no mundo, de sair dessa mente dele e ver as outras coisas. Ele aprende com elas e aprende com as outras pessoas da ilha. Que no início ele pensa, nossa, esse pessoal daqui é super simples. E ele vê isso como uma coisa pejorativa. E depois de um tempo ele tipo, não, isso não é pejorativo. Eles têm uma visão diferente. E eu quero ver essa visão diferente também. Um dos melhores exemplos dessa questão é quando ele tá tendo lá um festival onde eles estão jogando doces pra cima e o pessoal tenta pegar os doces que estão caindo em cima. E sempre tem uma velhinha que ela pega a maior quantidade de doces do festival. E o pessoal não sabe como. E aí, depois, o pessoal vê que ele não consegue pegar nenhum, porque esse menino não consegue, tem muita gente tentando pegar e tal. E a velhinha simplesmente toca nele e puxa a calça. Tipo, olha, se você... Não puxa a calça no pior sentido possível. Ela só dá um toque nele e diz, olha, se você... não se foca muito acima, não. Ela fala com um sotaque super estranho que ele não entende início. E aí, ele não se foca muito pra cima, não. Olha pra baixo primeiro. E aí, quando ele olha pra baixo, os doces estão todos lá. E aí, ela vai pegando os doces que caíram no chão já. Enquanto as pessoas estão pegando o que tá em cima. E isso é muita questão de, pô, vê de outra maneira, vê de outra perspectiva. Barakamon é tudo sobre isso. Isso aí, tá? Isso é basicamente. Oi? Isso é basicamente a metáfora sobre soberba. Se você olhar sempre pra cima, você focar sempre pra cima, você tá perdendo tudo de bom que tem embaixo. Exato, exato. E é muito. E o Baracão é muito sobre isso. É sobre se abrir a essas novas experiências, é deixar esses preconceitos de lado que você já tem e abraçar um novo, abraçar coisas novas, estar aberto a novas situações, a pessoas novas, a conhecimentos novos. E Barakamon é isso, velho. Eu acho que é uma série que é muito importante, muito bonita e vale muito a pena para qualquer pessoa ver. É, me tira uma dúvida, nobre Yuri. Você também esqueceu o anime e depois comeu chocolate em algum momento? Tipo, oi? Você comeu chocolate e esqueceu que o anime existe? Jamais. Jamais. Porque se eu tivesse esquecido, eu não lembraria de toda coisa que aconteceu no anime. Tipo, ele pra mim é realmente um dos que... É aquele anime que fez uma mudança na minha vida, cara. E não vai sair do meu coração nem tão cedo. Eu adoro Barakamon. Uhum. Eu sei que o Carleiro adora fazer essa brincadeira, lembrar que o Bebop falou isso, mas o Bebop não desgosta de Barakamon, tá? Uhum. Vou deixar claro. Mas enfim, é isso. Então vamos lá. Vamos agora a Salatina. Eu quero falar um negócio, mas eu vou ser o último a dar o voto. Então, eu adoro Barakamon. É uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. É uma das poucas séries que tem nota 10, porque eu realmente acho que não tem nada de errado nessa série. Eu acho que tudo, dentro de tudo que ela se propõe, ela é perfeita. Eu acho a abertura maravilhosa, o encerramento maravilhoso. Toda a trilha sonora da série é muito boa. Então, eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito do character design. O negócio é lindo demais. A trama é incrível, tem muita coisa pra te ensinar. Como o Yuri falou. Dito isso, eu vou ser o último a dar nota. Então eu vou ser o último a votar. Porque o meu voto vai depender do voto de vocês. Ah, tá. Já sei. Então, Rafa, qual é o seu... Eu tinha que ser a primeira, velho. Porque meu voto meio... Carlírio, esquece. Carlírio. O que você okay. vota? Barakamon é um anime que eu não assisti na temporada que ele foi exibido. Não assisti. Eu me lembro que eu estava trabalhando no Clube Atlético Paranaense na época, era recém-contratado lá, né, quando o anime começou a ser exibido. E eu ganhei aquelas famosas férias de final de ano, né, as férias coletivas que a empresa tinha na época. E dentro daquela semana, da primeira semana das férias coletivas, graças a uma indicação que eu recebi, embora a pessoa não se lembre, mas tá aqui nesse podcast, fala que me indicou a fazer, ver esse anime, porque era inadmissível uma pessoa que nem eu, que adora Slice of Life e anime com personagens fofinhos, não ter assistido aquilo, e foi a Rafaela. Isso aí, ela falou assim, coisa, me lembro, abre aspas, ou você assiste isso aí, ou eu compro uma passagem de avião pra Curitiba só pra dar um murro na tua cara. Então eu acho que eu fui intimado pra Loki, né, então, ok. Como eu não queria que alguém pagasse mil e poucos e tantos reais de avião só pra vir esmurrar minha cara e voltar pra casa, na verdade tava preocupado mais era com a minha cara, não com o teu bolso, mas enfim. Então eu assisti o anime e, cara, Barakamon é tudo que o Yuri falou e muito mais. Uhum. Tipo assim, entrou na minha lista fácil de top 10 do ano na ocasião. E não estaria, olha que eu mereci o inferno, né? Mas enfim, o anime é maravilhoso. Eu já falei, a Rina é fofa, mas não é só ela. O carisma transborda por todos os personagens. E eu tô numa balança, já defini, né, pra qual lado eu vou pendar. Mas enfim, a minha balança tava em si. Eu considero que o Vilazo está certo, porque a gente chegou num achatamento da lista em que você tem que eleger algo que você realmente queira que entre na lista. Né? E por outro lado, que eu também acho correto, pô, aquele anime é tão isso e aquilo, ao mesmo tempo que eu entendo de não entrar na lista de 25 animes, eu entendo que ele merecia entrar porque merece, assim, e eu acabei definindo, assim, nos últimos detalhes que Barakamon entra na lista de 25 animes. Ok. Aê. Ok, né? Rafa, essa foi ser uma decisão muito difícil pra mim, porque, como vocês já notaram, na época que eu assisti Barakamon, porque eu assisti em temporada ao contrário do Carlírio, e se eu disse pra ele, E se eu disse pra ele que eu ia socar a cara dele se ele não assistisse, é porque eu amava muito. Mas a questão é, a gente tá nos últimos lugares da lista. E aí chega no ponto em que o Vilas falou, você tem que pensar nos que merece entrar. E aí eu fiquei na dúvida. Essa é a questão. Eu não sei se Barakamon, dentro de uma lista de apenas 25 animes, de todos os animes que existem, entendeu? Ele vale um lugar lá. Mas a questão é assim, nada contra Barakamon. Eu acho a história maravilhosa. Eu adoro os personagens, se bem que a Naru me irritava um pouquinho às vezes, mas né, as músicas são ótimas. Inocência ainda tá na minha playlist de anime, que eu escuto várias vezes. Eu adoro, eu sei a música completa, decorada e tudo mais. É, Inocência é encerramento. Sim, sim. Uhum. Eu prefiro encerramento do que a ópera, mas detalhezinho. Eu também. Né? Detalhezinho parte. Mas eu gosto da ópera também. Aham. Uhum. Mas a questão é, eu também tenho uma parte disso do Bebop. De assistir, sentir toda aquela emoção naquele momento e depois de um tempo eu esqueci. Mas você esqueceu com chocolate ou foi com outra coisa? Não, não tem chocolate no período. Foi o tempo mesmo, minha memória é fraca, gente, desculpa. Ah, meu Deus, essa é uma decisão muito difícil pra mim, que eu não sei, porque... Eu tô no mesmo nível do Carlídio. Apesar de achar que talvez Barakamon não estivesse assim, apto para entrar numa lista de apenas 25 animes, porque são apenas 25 animes, eu também concordo que a história é magnífica, eu também concordo que ela é uma história transformadora, eu concordo. Agora, assim, eu não considero ela perfeita, que nem o Veloz falou, eu dei nota 8 no mal. Eu não lembro necessariamente o que foi, provavelmente foi a... É, foi careta. Pronto, foi careta. Deve ter sido careta. É só por isso. É o motivo sempre pra não gostar da série. Foi careta, muito provavelmente. Pokémon e Barakamon. E os gritos do Randa. O que mostra que Barakamon é incrível porque ela gostou de Barakamon apesar das caretas. Barakamon tem uma história ótima. O que mostra que ela tem um rancor também incrível com caretas, assim, porque ela tem dois pontos por conta de careta. Assim, desculpa, Granblue tem uma história ótima. Oi? Eu gosto, né? O objetivo dele é ser de comédia. Como comédia, ele é perfeito pra mim. Ótimo, e história. Não é o forte de Granblue. Eu acho que é porque cada história é contada do seu jeito, né? Mas aí. Enfim. Se você dissesse a comédia de Granblue é ótima, eu diria, porra, é verdade. Aí a gente pode pensar, mas a história é muito simples, eu não acho ela assim. Oh, é nada, é história normal. História normal, é um ambiente. É um ambiente para aquela loucura que a gente adora aconteça. Normal. Tentem pensar de forma séria em Granblue, vocês vão ver se é normal. Normal não é. Eu gostaria que fosse normal. Só porque eu gostaria que aquele padrão fosse o normal do universo. Só porque o Lázaro me lembrou, assim que terminar o podcast, vou rever o primeiro episódio de Granblue só pra rir bastante. Eu vou pegar um monte de bebida e vou fazer aquela bebida bizarra. Não, Rafa. Ai, caralho, eu não sei. Rafaela, se você falar não e o Evilazo acabar falando não, termina empatado e com empate o anime não entra na lista. Eu sei, pois é. Eu vou ser sincero. Depende da Rafa. Nossa. Ou seja, o Evilazo declarou que é não dele. Eu não declarei nada. Ele disse assim, depende da Rafa, o que quer dizer? Se eu disser não, ele vai dizer não. Se eu disser sim, ele vai dizer sim. É isso. Eu não declarei nada. Eu tenho certeza que é isso. Pessoas que estão escutando o podcast, esse é o momento que eu aqui, enquanto um paladino de boas situações desse bom podcast, pode se tornar com uma decisão um algoz de todos os outros pontos, de todos os outros animes que virão da Rafa ou do Evilaga. Se nesse momento a Rafa disser não, Eu não vou nunca mais votar sim pra qualquer porra que ela trouxer. Aí é muito sacanagem. Eu acho esse motivo justíssimo. Qualquer porra. Eu acho que é a motivação perfeita. Rafaela, basicamente, Rafaela, me está me forçando. Rafaela, você quer falar não? Fala não. Eu quero dizer só uma coisa. Eu sempre falei, tipo, cada um tem um argumento que quiser pra poder dizer sim ou não. Mas cada um tem um argumento que quiser pra convencer o cara de dizer sim ou não. Então o Yuri pode usar esse argumento à vontade. Sim, sim. Ai, cara. Vamos nós. Vai sim, vai. Vai, bota logo sim. Aí. Aê, Baraka foi troll, porra. Então, eu voto sim, é isso. Se livrou, hein, Vilagio? Se livrou, hein, Vilagio? Na prática, eu ia votar sim, independente da Rafa, não. Duvido, eu só fiz a, eu só fosse a barra pra Rafa falar sim. Uh-huh. Eu duvido. Uh-huh. Eu ia falar sim. Eu tenho certeza que Vilagio tava evitando. Baraka, Yuri. É a nota 10, né, Vilagio, nota 10. 15 séries na lista. Das 15, tem 3 que são nota 10, e Baracamã ia ser a quarta das 16 que tem nota 10 na minha lista. É óbvio. Ah, tá. Assim, ah, tá. Assim. Sei lá, cara. Não, Baracamã é sim. É, tem. Não, Baracamã ia entrar, independente do que fosse, sim. Uhum. Agora, mas dito agora... isso, eu acho que ele entra por causa desse time que tá aqui. Tá? Eu acho que poderia ser que a Rafa não votasse sim se tivesse outras pessoas. E tem outras pessoas que eu acho que não ia votar sim. Então, eu admito que talvez se tivesse outras pessoas eu poderia votar não. Eu sou uma pessoa totalmente em cima do muro nessa situação. Eu gosto muito, mas eu não vejo ele como um dos melhores animes, melhor fazer da Terra, blá blá blá, e essas coisas. Mas bem, ele já entrou. Pois é. Carilho, sua vez. Como já havia sabido de você, que por você que está nos escutando, a gente entrou numa fase da lista em que a gente está jogando tudo ou nada. Uhum. Então esse é o momento propício de eu jogar uma de minhas três cartas coringas, né? Sim, eu tenho meus três animes que eu considero como cartas coringas. E eu vou dispensar justamente dessas três cartas coringas, a mais recente delas. Né? A mais recente. É de um anime. Cala a boca. É um anime que teve duas temporadas, ou seja, vou falar da franquia dele por inteiro, não vou falar só de alguma temporada em específico. Né? Uhum. Faz bem. Com certeza, se eu fosse escolher só uma temporada, ia me dar muito mal. A primeira temporada dele iniciou em outubro de 2016, encerrou em março do ano seguinte. E a segunda iniciou em outubro de 2017, encerrando-se em março do ano seguinte. Estou falando claramente de Sangatsu no Lion, né? Ou como na adaptação também é conhecido como Trigatsu no Lion, ou também pela sua nomenclatura em inglês, Matt Comes in Like a Lion. Você é a única pessoa que eu conheço que chama de Trigatsu no Lion. Trigatsu no Lion. Única. Eu juro que ele é a primeira vez pessoa que eu vejo Trigatsu no Lion. Ninguém conhece Sangatsu no Lion por Trigatsu no Lion, fora você. Desculpa. Veja o logo oficial do anime no Japão e também do Live. 3 é San! Calírio, 3 é San! San de Sangatsu é San 3. 3 é San! E veja o outro aqui, que também no meio assim. Então fique de boa você. 3 é San! Se você dissesse 3 gatos no Lion, eu acreditava mais, mas Tri? Da onde não, que em inglês eles chamam de Tri? Aquele. Meu Deus. Que isso é, ó. Chill. É minha vez de falar. Ok. Voltando. Sangatsu no Lion, por que eu tô trazendo ele pra esse podcast tão específico? Primeiro, pela história dele, que eu acho muito abrangente. Tá? Não por menos é da mesma criadora de outros hits, que são Honey and Clover. Né, que já foi escolhido, que já está na lista, inclusive. E Higashi no Eden, que é uma obra sensacional. Higashi no Eden é só o character design. Não. Ah, só que seja, mas tá o nome dela lá também. Higashi no Eden. Higashi no Eden, eu acho que a história de Higashi no Eden é original, só o mangá que ela fez alguma coisa. Não, então, é o character design. É só o character design dela. É o character design dela. Voltando. até hoje. Uhum. É isso mesmo, ó. O anime é original também, mas tem um mangá. Tem uma... É, Sangatsu no Lion, ele nos convida a conhecer um pouco de um jovem chamado, a vida de um jovem chamado Kiriyama Rei, que num primeiro momento você se sente assim meio indiferente, porque aparenta ele estar sozinho num grande apartamento, que não tem quase móvel nenhum, e que esse apartamento está de frente para uma grande lagoa, né, o início de um rio, alguma coisa assim, no meio de uma cidade, mas ele está sozinho, com uma expressão triste, pálida, talvez até um pouco febril, um pouco doente, talvez. Bom, a vida do Kiriyama Rei é exatamente isso. Durante muito tempo foi isso, para dizer a verdade. Ele perdeu, falando de spoiler, claramente, como a Evila já bem frisou no início do podcast, ele perdeu a sua família num acidente em que só ele sobreviveu. E ele acabou indo viver na casa de um amigo do pai dele. Um amigo do pai dele convidou-o para ficar em sua residência. E durante, no decorrer, especialmente da primeira temporada, Rafaela pode me corrigir, que eu acho bem válido até, esse foco foi muito trabalhado, esse foco de como era a vivência do Kiriyama Rei naquela residência. Ah, sim. Por quê? Porque... muito embora aquele senhor, que eu esqueci o nome, perdão por isso, aquele senhor gostasse dele e via ele como um filho, sendo que ele já era pai de duas crianças, a bem da verdade é que apenas ele gostava da presença do Kiriyama Rei ali, de fato. Uhum. Não por uma maldade extrema, mas sempre que o rapaz era tão jeitoso e tão responsável, tipo, ele estudava direitinho, ajudava nas tarefas de casa sem ninguém precisar pedir, e ainda praticava shogi, né? Praticava com afinco o shogi, que é um dos alicerces dessa obra como um todo. Uhum. Então aquilo deixava os dois filhos desse senhor extremamente maus, e deixava a esposa dele também daquele jeito, como eu posso presumir, será que ele não está rindo da gente pelas costas? Será que ele não tá se fingindo de bonzinho? Será que ele não está aqui só para fazer com que nossos filhos entrem em ruína? Independente. Vale frisar que os filhos ficaram com raiva do Rei, porque o Rei é muito bom em shogi e eles não conseguiram chegar no mesmo patamar que ele. E aí eles pensavam que o pai deles estava, tipo, desconsiderando eles porque o Rei era melhor que eles no jogo, entendeu? E na verdade era o contrário. Todo esse tempo o pai deles queria que os dois se espelhassem no Rei. Uhum. E continuasse o shogi. Exatamente. Mas tanto abandonaram o shogi como também não ajudaram mais em patavina nenhum dentro de casa. Como... Já ajudava um pouco. Viraram mimados. Então se tornaram largados ao extremo. Yeah. Mas aí o que entra nisso aí, Kaliro, Kiriyama Rei? Então isso ele é sozinho, ok. Mas ele é sozinho o anime inteiro? O que ocorre? Na verdade, não. Porque, digamos que ele teve uma certa bênção disfarçada, eu adoro usar essa frase. Ele teve uma certa bênção... Falar enquanto ele caiu. Pronto, voltou, pode falar. Ok. Voltando de onde eu parei, então. Essa bênção disfarçada que eu estava falando é quando, num certo dia, uma moça, né? Uma moça o encontrou numa andanças e viu ele muito mal, querendo regurgitar no meio da rua, cambaleando... febril ao extremo e por aí vai. Ela o levou até sua casa, ajudou ele a melhorar um pouco o seu semblante, a sua saúde, convidou ele a comer uma janta gostosa, uma comida simples de casa, feita na hora. E desde aquele momento em diante, sempre que existe a oportunidade, essa mesma pessoa chama o Kiriyama para ir lá jantar ou ajudar na loja de doces da família dela, que é administrada pelo seu avô, né, da parte materna. E eu estou falando, logicamente, das irmãs Kawamoto. E dessas irmãs Kawamoto, estou falando, logicamente, da Akari, que é a mais velha. Sim. A Akari, que eu sempre coloquei como protagonista mó nesses anos 2017 e 2018, inacreditável. A Akari... assim, ela teve um misto de várias coisas ali em ajudar o Kiriyama Rei. E ela foi muito providencial nisso, porque ela ajudou, ela auxiliou o Kei a ver que existia algo mais do que aquela vida pacata que ele estava tendo, aquela vida sem sentido, aquela vida transformada pelo que já foi explicado do passado dele, das perdas que teve, de como era a vida dele quando morava de favor na casa daquele senhor. E, caramba, sensacional as ações da Akari. Aí temos a Hinata, que é a filha do meio, tá na mesma faixa etária do Kei, mais ou menos, um pouco mais nova, para falar a verdade. E a graciosa da Momo, que é uma criança assim que você via ela aparecer na tela, você já queria apertar as bochechas. Eu tinha esse sentimento de querer apertar as bochechas da Momo. Ela é graciosíssima. Graciosíssima. O anime, então, no geral, ele conta em suas duas temporadas o passado, o presente, e faz projeções, não mostra, faz projeções para o futuro do Kiriyama Rei. Ele lida com muita coisa. Não é só o Shogi em si. O Shogi, claro, traz para ele certos desafios, como um certo personagem que eu adoraria que a Rafaela dissesse o nome dele agora, que de início, na primeira aparição, eu odiei. Ah, nossa. Mas que depois ele mostrou ser muito interessante e importante para a obra. Não é verdade, Rafaela? É porque eu odiava ele também. Então. Ah, então. Isso, gente. É gordofobia. Não, meu filho. O começo não era gordofobia, era a atitude dele, que aí me irritava pra um cara. Ele era super legal. Não, desde depois início, eu vi que ele era legal. Depois eu vi que ele era legal. Mas desde o início ele era legal. Mikaido. Grande Kaido. Então, o Shogi 3 traz para o Kiriyama Rei não só sustento da vida dele, já que ele é um jogador profissional, como também grandes desafios e grandes rivalidades. Uhum. Né? E no âmbito pessoal, ele tem as irmãs Kawamoto, que providenciam para ele aquele laço familiar que tanto lhe fez falta depois que ele perdeu a própria família. E não se esqueça, não acho que o anime se prende só nele. Não. O anime trata das irmãs Kawamoto em paralelo também. São vários eventos envolvendo a Hinata que eu achei o suprassumo da excelência. Na segunda temporada. Muito mais na segunda temporada, aí no caso. Que sim. A Hinata passa pelos maus bocados no colégio, que sinceramente, cara, eu sinceramente não conseguia me colocar no lugar dela agindo da forma que ela agia. É você ser muito adulto para a pouca idade que tem. A Hinata, assim, perfeita. Pois é. Perfeita. A dó que ela teve da amiga dela, tendo que mudar de escola por causa de bullying. Depois ela passou a sofrer esse próprio bullying da algoz da amiga dela. E a mãe dessa amiga dela metendo o dedo na cara da Akari. Você não sabe educar sua irmã, não sei o quê. Ela fazendo bullying com a minha filha. Cara, aquela cena foi terrível. Alguém tá sendo muito legal. Desculpa, gente. Não, fica tranquila. Mas no geral. Pra comer à vontade. Pode comer à vontade. No geral. Vai atrapalhar na gravação. Relaxa, Rafa. É só não arrotar. Não arrotou, tá perfeito. Pode arrotar também. Todo mundo arrota, pô. Todo mundo arrota. No geral, a Chica Umino foi muito feliz em escrever essa obra. É uma obra num contexto assim no geral que me soou muito apaixonante. Assim que terminou a segunda temporada, Sangatsu no Lion como todo entrou na melhor top 10 da vida. Tá? Não consigo ver essa obra saindo tão cedo desse limiar. De início, igual o Evilás, eu estranhei o fato de não ser a J-Staff a animar a obra, mas sim foi a Shaft. Só que a Shaft foi feliz em manter todo aquele estudo do mangá. Isso eu vi com muita positividade, né? Muita positividade mesmo. E, no geral, é por isso que eu trago o Sangatsu no Lion. Por ser uma obra carismática, cheia de personagens incríveis, com um enredo fantástico, um trabalho técnico maravilhoso e aberturas e encerramento excelentes. Inesquecível para mim nesse quesito, só a primeira abertura da primeira temporada. Ela é inesquecível. Aquilo é inesquecível. O restante é apenas um nível abaixo, tá? No excelente. É um nível abaixo do inesquecível. E é por isso que eu trago essa obra aqui pra tentar entrar na lista dos 25 animes sugeridos pelo Kyodai Podcast. Eu vou votar logo. Eu não tenho uma opinião formada sobre o anime. Então, pra mim é não. Mas pretendo terminar um dia. Eu gosto do tudo. Eu não terminei, mas eu gosto muito do mangá. como eu disse, eu não tenho uma opinião formada sobre o anime. Tem coisas que eu sei que muita gente acha besteira, mas eu me incomodei um pouco no pouco que eu vi do que o Shaft fez. Mas como eu disse, eu pretendo ainda ver esse anime completo para formar uma opinião final. Mas como eu não tenho ainda opinião formada sobre essa série, eu não, e assim, por mais incrível que ela possa ser, e pode ser, porque o mangá é incrível, o Duro Cardi falou, como eu disse, eu não tenho opinião formada sobre o anime, e não é uma série diferente do que a Nath usou como argumento para Bakemonogatari, para Monogatari, né? Não é uma série que necessariamente vai impactar a indústria de várias formas. Então, nem esse argumento eu teria para me convencer. Então, para mim é um não. Vamos lá. No meu caso, para mim é um sim. Por favor, muito mais. Porque o Sangatsu no Lion, além de tudo que o Padrinho já falou e que realmente tá mais que certo, a Sangatsu no Lion, ele também traz muito a questão da depressão. Uhum. E ele é verdade, o Kiriyama sofre de muita depressão, cara, realmente. E é impressionante o como esse anime ele coloca de maneira correta. Uhum. A depressão, cara. É, por isso é impressionante. Que eu não tenho opinião formada, porque eu quero muito ver isso. É impressionante, cara. Eu acho incrível como o anime ele retrata a situação do Kiriyama, não só fisicamente, você vê que ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele tá conseguindo lidar um pouco mais com aquilo por conta da presença das irmãs na vida dele, ele ainda sofre com aquilo e ele tá tentando lutar para se manter ativo, se manter bem. A gente acompanha muito dos dias dele, ele passando o dia em casa, olhando para o horizonte, que ele não vê nada de diferente. Ou então ele encontrando com a irmã, assim, adotiva dele, e tipo, ele só sentindo mal. Nossa, aquela menina é desprezível. Aquela menina é desprezível, cara. Pois é, e não tem como não sentir mal de se encontrar com ela, porque ela faz questão de fazer ele sentir mal. E tipo, o Kiriyama, ele, por mais que ele esteja lutando com aquilo, é muito maneiro você ver que o anime ele faz o possível para que você não fique tipo, ah, não, problema esse tipo, ele vai encontrar com a família, vai ficar feliz e acabou, tá ligado? Não, não é. E tipo, ao mesmo tempo, ele também mostra, o anime mostra muito os outros personagens, como o Nikaido, ele tem tudo pra, tipo, ser um menino que ele seria extremamente recluso, muito. Ele seria triste, seria chato, raivoso, alguma coisa assim. E ele é só um cara maravilhoso, cara. Ele tá o tempo todo porque ele ama, ele tenta tá do lado que ele ama, ele tenta estar sempre apoiando, ou então conversando. Ele tenta ser amigo do que ele ama, por mais que o que ele ama tente se afastar. E em um ponto, os dois eles ficam muito amigos. E é muito maneiro você ver a amizade deles, como ela se desenvolve. O Nikaido tendo os seus problemas também, enquanto ele lida com os problemas de saúde dele, que só vão se agravando cada vez mais e mais. E ele encontra no Shogi uma maneira de sair daquilo. É muito bonito você ver como é que cada uma daquelas pessoas ela tem problema, mas elas encontram entre si um santuário para ficar melhor, para ficar mais tranquilo. Eu acho que Sangatsu ele é esse tipo de anime que ele retrata muito bem como é que é a cabeça da juventude, nesse sentido da depressão, nesse sentido da ansiedade, da situação que a gente acaba vivendo assim no dia a dia, a gente que sofre com esses problemas, e como ele acaba trazendo de maneira assim incrível a melhora desses personagens, como eles com o tempo eles vão encontrando maneiras de lidar e vão melhorando e vão ficando mais e ficando um pouco melhores e vendo a vida de maneira diferente, e eu acho isso muito maneiro. Isso, uhum. Sankatsu vale muito a pena, sim, sem dúvida. Uhum. Ok, então vamos terminar isso logo, porque já são 11 horas da noite. A minha resposta é sim, pelo simples fato que Sankatsu no Online é 10 do meu mal. Não poderia ser diferente. Mas a questão é assim, Sankatsu no Lion, eu assisti primeiro o anime e depois que eu fui pro mangá, porque eu não tinha um impulso ainda, não tinha alguma coisa que me empurrasse a ler o mangá. Não me arrependo nem um pouco, né? Entendi depois, não, tudo bem. A minha visão de Sankatsu no Lion é o seguinte, o começo da primeira temporada, acho que até boa parte da primeira temporada, é focada no eu, que é o narrador, que no caso é o protagonista. Por quê? É toda uma questão, tanto da solidão que ele sente com a perda da família dele, como também a solidão que ele sente dentro daquela casa ao qual ele não se sente, como é a palavra, acolhido. Sim. Tanto também do fato de que exatamente porque aquelas pessoas daquela casa o tratavam da forma que, uma forma ruim, só porque ele fazia o mínimo do mínimo, já que ele estava morando de favor naquela casa, então ele não estava fazendo aquilo por ser um cara muito legal e tal, ele estava fazendo aquilo porque ele achava que aquilo era o certo a se fazer quando você está morando de favor numa casa. E a partir do momento ele começa a odiar o Gol. Oh, o Gol. O Shogi. Desculpa, Ricardo, no Gol, foi mal. Odiar o Shogi. Só que o Shogi, mesmo ele odiando, é a única coisa que ele sabia fazer que podia tirar ele daquela casa. Então, ele se esforçou o máximo, mesmo que exatamente o esforço que ele fazia era o que fazia as outras pessoas ao redor dele odiar ele. Sim. Mas a única chance de liberdade dele era ele ser profissional de... Já ia dizer gol de novo. Shogi. Desculpa, gente, foi mal. De Shogi. Pior que eu pensei também. A questão é, ele focou tanto naquilo, que quando ele saiu daquela casa, ele se tornou vazio. É isso que a gente entra na parte da depressão. No caso, a casa dele é vazia, ele evitava comer, ele evitava fazer faxina, ele passava o dia inteiro deitado, ou se não olhando para a janela, ou se não, treinando shogi. Era só isso que ele fazia. E às vezes ele nem tinha vontade de treinar shogi exatamente, porque não era uma coisa que ele sentia prazer mais em fazer. Passou muito tempo nessa situação. E eu acho que... Por isso que uma coisa que provavelmente o Evlas não gosta é a metáfora com água, porque isso é uma coisa que o chefe te colocou. Não gosto. Tem muitas cenas com água. Eu não acho que afogamento é a melhor metáfora para isso, mas sim. É, mas é realmente, afogamento é uma boa metáfora para depressão, então. Mas tem muitas cenas com água, assim. Não que isso seja ruim, porque eu gosto de... das cenas com a água dela de uma forma assim. Pois é, eu gosto bastante. E também, de maneira geral, essas metáforas com a água que vão ocorrendo nos episódios, elas são mais presentes na primeira temporada do que na segunda. Isso, porque é a verdade. Primeira é focada nele, entendeu? A primeira, ele precisa aprender. Eu não tô dizendo que a depressão dele vai embora num piscar de olhos, não, ela vai se esvaiando aos poucos. Mas é uma questão dele querer sair daquela situação. Exato. A partir Exato. Do momento, entendeu? Ele estava naquela casa, ele estava no conforto e numa zona de conforto, de certa forma. Mas era uma situação que ele ficava preso na própria melancolia dele mesmo, entendeu? Uhum. Se vitimizando, se sentindo um lixo. E aí, a partir do momento que ele cruzou caminho com as irmãs, foi que o círculo social dele começou a expandir. E essa expansão é o que eu considero que na segunda temporada, aí já não é o foco tanto nele, porque é o foco nas pessoas ao redor dele. Porque ele se mostrou capaz de ver essas outras pessoas, entendeu? De tentar compreender essas outras pessoas, de tentar ajudar essas outras pessoas que ajudaram ele antes. Essas outras pessoas que são importantes para ele agora. Essas pessoas que não, nunca foram... Assim, antes não tinha ninguém importante. Agora tem todo esse povo aí que é importante para ele. É uma expansão, é um caminho, é uma jornada. É uma jornada muito pesada. É uma jornada muito triste. Mas tem vários pontos de comédia, tem vários pontos de slice of life. Ao mesmo tempo que tem vários pontos assim que conta a história de um one shot, né, de algum outro personagem que vai jogar shogi com ele e tudo mais. Que também, na maioria das vezes, tem um passado complicado, tem um passado que mexe com você, tem um passado que as imagens são que retratam sentimentos, elas mexem muito com a cabeça das pessoas. Eu acho que Sangatsu no Lion não é um anime para você ver assim direto, de uma tacada só. É um anime que você tem que pensar um pouquinho a cada episódio naquela situação que tá. Ele é um anime que emociona muito. Sim. Então, talvez, gente que esteja passando na mesma situação que ele não seja uma boa ideia ver, talvez, não sei. Eu acho que tem que estar na good vibes pra ver Esse bem. Aí, mas exatamente... O drama e o fato dele conseguir superar aos poucos a situação que ele está é o que faz Sangatsu no Lion ser tão especial para mim. Então, é exatamente por isso que eu disse sim. Eu acho que ele vale muito a pena ser assistido por várias pessoas. Inclusive, ele esteve uma época no Netflix e eu fiz muito propaganda para galera assistir. Já saiu, já? Já? Eu acho que saiu. Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada, só para precaução. Eu acho que ele é recente no Netflix, na verdade. Não é tão recente assim, não. Tá no Netflix. Tá? Tá? Pronto, que bom. Boa aí. As pessoas que vão escutar esse podcast que não tiverem assistido, vocês podem assistir no Netflix as duas temporadas. Exato. E é isso, né? Lê mangá. É isso. Então, mais um aí que vai entrar na lista. Eu espero que o meu também entre. Então, vamos lá. O anime que eu escolhi foi... É um anime que dá título a esse podcast, que é o Chukyodai. Boa. Puta que pariu. Caralho, jogou, hein? Apelou, hein, Vilado? Apelou foda. Então, cara, de todos os quatro animes, quem mais apelou foi o Vilazo, cara. Então, uma hora alguém tinha que escolher e eu tava começando a ficar com medo que ele não entrasse na lista. Enfim, o Chukyodai, ele conta a história de dois irmãos, como... É porque nem todo mundo entende japonês, né? Meio que não me diz. São dois irmãos que, desde criança, eles têm uma certa paixão, uma certa... Como é que eu posso dizer? Um certo fascínio pelo espaço. E por causa disso, eles têm. Quando crianças já, eles já têm interesse em se tornar astronautas. Né? Só que vida acontece. Né? Uhum. E o irmão mais velho, ele acaba não seguindo essa linha, ele acaba se tornando um engenheiro e tal. Mas ele. Não segue a linha de astronauta, enquanto que o irmão mais novo segue. E aí a gente começa a história já nesse ponto em que a gente tem o irmão mais novo sendo o primeiro japonês a ir para a Lua. Vale destacar que esse anime é um pouco futurista, mas muito pouco. A história, acho que se passa em 2025, se não me engano. Então é um pouquinho na frente e tal. Daqui a 5 anos a gente vai ver. Nossa, mas ele é bem pé no chão. Apesar desse futurismo, assim, ele é bem pé no chão. E aí então você tem esse irmão que vai ser o primeiro à Lua, que é o Hibito. Ele não é exatamente o protagonista, embora tenha momentos da série que ele vai ser. E você tem um outro irmão mais velho que é o Namba. Que é. Muta, desculpa. Não, tá errado. Mas né? Namba é o seu nome. É, Namba Muta e Namba. É porque você falou Ribito, eu tenho que falar no primeiro nome. É porque nome. Eu lembro o pessoal chamando sempre ele pelo seu nome. É. O Muta. Então, está todo mundo com seus afros aí? Então, o Muta, ele. É. Tal como no anime que o Yuri recomendou, né? É, ele também saiu do emprego porque ele também ele agrediu o chefe dele. Só que de um jeito muito mais. Só que de um jeito muito mais relevante do que dar um soco. Que é dando um Zidane. Rolando um Zidane foi, na vida. Foi ótimo. Porque, Zidane, porque tem toda uma brincadeira na história de quando eles nasceram e tal. E como o Muta nasceu num momento de azar, vamos dizer assim, e o Nibito num momento de felicidade, coisa assim. E aí tem referência à Copa de 2006. Pra quem nunca viu essa cena do grandíssimo jogador Zinedine Zidane dando uma cabeçada no zagueiro da Itália, cara, me diz o nome do zagueiro que eu não tenho. É porque eu não quero chutar o errado. Era o Materazzo, era? O zagueiro era o Materazzo. Era o Materazzo, né? É uma das cenas mais icônicas do esporte, do futebol. Cara. E aí eles fazem essa brincadeira com essa referência, né? Quando ele dá uma cabeçada no chefe dele, de tão irritado. E aí, obviamente, ele perde o emprego, né? E surge, então, ele meio que nesse lance de perder o emprego e voltar para casa dos pais dele, surge essa oportunidade de ele tentar fazer um novo exame para entrar para a agência espacial japonesa, a JAXA. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o irmão do Muta, o Ribito, ele se preparando para ser o primeiro japonês a ir para a Lua, você tem o Muta nesse fazendo esse teste e os treinamentos para tentar entrar na JAXA. E aí a história a gente vai acompanhar, basicamente ele é um slice of life e tal, em que a gente vai acompanhar realmente a vida, a carreira dessas pessoas, só que ele é um slice of life, aquele slice of life que é dentro de um contexto, né, maior, que é dentro desse contexto espacial, dessas pessoas que têm esse interesse em ser astronautas, então você vai conhecer muito as outras pessoas que também querem tentar entrar na JAXA, né, que vão fazer o teste. Muitos deles são personagens que você vai acompanhar por muito tempo na história e que são, assim, eu particularmente adoro todos os personagens de Chikudai. E o Chikudai, ela é aquela série que ela faz, ou pelo menos comigo, ela faz eu sentir todas as emoções possíveis e imagináveis que eu consigo pensar. Eu consigo me divertir, eu consigo ficar triste. Eu chorei pra caramba em vários momentos. Eu consigo ficar angustiado, eu consigo ficar com raiva, eu consigo sentir uma gama inacreditável de emoções. E é uma história, e ele é um dos. Pra mim, ele é uma das séries que. Óbvio, novamente, pra mim, né? Ela é uma das séries que ele tem 99 episódios. É uma série que, apesar de toda essa temática específica, é uma série que fez muito sucesso entre famílias no Japão. Então, ele, incrivelmente, na época que foi exibido, ele ficava nos top 10 da lista, que geralmente é só pra séries mais infantis ou mais família, e ele sempre estava ali. Tipo, One Piece é um dos poucos mais shonen que tá nas listas, sabe? E ele tava na frente de One Piece. Então, nesse nível de quanto os japoneses também adoraram. E pra mim tem um motivo. Essa série, eu não vou dizer que ela é perfeita. No aspecto de, tipo, porra, eu sei que nem todo mundo vai achar tudo maravilhoso nessa série. Mas eu acho que não tem um episódio ruim. Não tem um episódio ruim. Tem 99 episódios, os 99 episódios são bons. E ela é uma série que ela consegue mostrar. Ela não é uma série que ela expande a animação japonesa, mas é uma série que consegue mostrar que a animação japonesa pode contar qualquer tipo de história. E qualquer tipo de história do jeito muito bem contado. Eu adoro o Chikudai. Adoro. O nome desse podcast é por causa do Chikudai. O nome da iniciativa que eu dei é por causa do Chikudai. Chikudai foi uma das séries que eu acho que mais impactou na minha vida. E é obviamente é uma das séries que eu muito mais quero uma continuação. Não, acho que nunca vai acontecer, mas quem sabe, né? Se Tiger Bunny vai ter uma segunda temporada, por que não, né? Por que não, né? Exatamente. É, então, assim, eu acho que se das poucas séries que eu acho que pra mim eu me senti muito mal se eu colocasse aqui e não fosse aceito, eu tenho que admitir que o Chico Kanai é uma delas. Eu, cara, eu admito que se ele não entra nessa lista, eu vou me sentir muito mal. É, a verdade é, desculpa a chantagem, mas é isso mesmo. É, desculpa, não, pode deixar. Mas é, chantagem. Desculpa, chantagem, mas é. Eu adoro os dois, o Hibito e o Muta são um dos melhores protagonistas de anime que eu já vi. O Appa é um dos cachorros mais maravilhosos de anime que eu já vi. Eu adoro a Serikasan, eu adoro todo mundo, eu gosto demais, assim, eu acho que é maravilhoso em tantos aspectos, que, cara, é isso. O Chu Kodai tá nessa lista aqui, era um que para mim tem que estar tá na lista de 25, porque eu realmente acho que é um dos 25 séries de anime mais incríveis que já existiram. Eu vou começar a sabatina dessa vez, e eu acho que eu vou ser uma pessoa muito, muito hipérbole, né? Eu vou dar certas Já voltas sei. na minha opinião aqui. Vou também acabar também sendo vítima de um lookdown perverso na cultura do Kyodai Podcast, mas eu sou obrigado a votar sim. Esse anime tem que entrar na lista! Ah, tá. Nossa, Caleri, eu por um pensei que minuto, ia por dizer um não. minuto, por um minuto, eu me senti tão mal que Eu eu pensei, pensei que cara, ele ia se o dizer Caleri disser não, eu nunca mais voto nenhuma série dele, cara. não. Eu pensei que ele ia dizer, eu vou dizer não porque não assisti esse anime, eu já ia bater nele. Cara, se o Caleri foi dissesse, Caleri, eu vou dizer não porque eu não assisti esse anime. Obviamente, eu me senti um pouco menos mal, mas eu ia dizer, cara, Caleri não sabe o que é anime, eu nunca Primeiro, eu não assisti. ia me atrever a isso porque eu vi que o Tio Kyo Dai inteiro, na época Que que eu era bom, né? antes do Crunchyroll ainda. Então Ai, eu vi lá. doutor. Ah, Então eu chegou não numa posso falar que luz. eu não vi, não posso ser ignorante dessa forma. E segundo, cara, quando um anime fala sobre corrida espacial sem ser da Guerra Fria, fala sobre corrida espacial, e nos últimos 5 episódios aparece o Brasil, a bandeira do Brasil, como um dos países líderes de corrida espacial naquele futuro distópico, eu, caramba, esse anime é foda! E assim, vale ressaltar Esse anime é foda, cara! vale ressaltar que o anime ele realmente é muito bem embasado, sabe? Até porque Teve apoio da Jackson, ele não foi? teve apoio da JAXA e teve consultoria da NASA. Da NASA e da JAXA. Então, Pois é. é um futuro distópico que eu quero muito que seja Eu realidade. Teve uma acho que é pesquisa por distópico, trás. é isso, enfim. Não Não é que chega a ser parece que o Brasil. distópico. É que os padrões atuais que a gente sabe como o Brasil está, parece a bandeira do Brasil ali como país, né? Entre os detetores de corrida espacial, você fica Isso é meio. distópico. Assim, eu não acho que ele é um dos maiores. Eu não me lembro que como um dos maiores. É um cara, é um Não, que teve. Itália é um dos países que lidera a corrida espacial ali da pesquisa ali, nas pesquisas que o anime mostra, tá lá a bandeira do Brasil. É porque o Brasil é muito bom em fazer aviões, né? Muitas Sim, peças não, e saem ele também daqui. faz essas espaciais e De tal. toda forma, por tudo que o Vilazo falou, cara, é um pecado esse anime não entrar na lista. Pronto, falei. Então, quem quer falar? Então, eu vou agora. É sim, lógico, porque o Chu Você quer Kyodai fazer um é drama, um né? dos meus favoritos também. O Chu Kyodai só não é 10, porque a animação é bem. Não é ruim, mas não é boa, né? Se bem que o anime, como ele é Slice of Life, não precisa de muita movimentação, também não se exige muito. Ah, Mas. sua Né? maldita! Mas. É isso aí. Foda-se. Minha opinião. Eu acho que é muito melhor você falar caguei, é minha opinião. É minha opinião. E é isso, né? Eu li o mangá, então. Ah, o character design é muito semelhante, mas né, a animação para mim deixa a desejar de certa forma. Então, nada posso fazer, feijoada. E é uma Assim, história muito boa, 99 principalmente por, episódios. né? Por favor, É uma não história muito esqueça. boa. Você falar animação é ruim para 99 episódios é complicado. De onde a A maior animação parte. é Você regular. tem Ela que é levar em consideração regular. novamente Não, não, mas eu sou obrigado. Eu sou 99 obrigado. episódios. De onde Mesmo a assim, maior parte é boa. sou obrigado a concordar com a Rafaela que não há uma linearidade na animação de O Tio Que Eu Dai. Realmente não há. Vocês têm que lembrar que são Não 99 episódios. importa. Não importa. Tá bom. Não importa. Mano. Tá bom, importa, mas... Dito isso, uma coisa que eles não fazem, eles não cometem muitos erros de estabilidade, não. Como é que é o nome? Extensão, você fala? Não, é estabilidade de design. Ele não comete muitos erros. O design é muito... É estável. Eu falei, ele não é perfeito. Ele tem seus... Mas ainda assim, pra mim, pelo menos, todos os episódios são bons. Não, dá pra ter 99 episódios bons numa série. É inacreditável. Sim. Isso é só por causa da minha nota do mal, tá, gente? Ele já entrou na lista, não sei se vocês perceberam. Eu dei 9 pra ele, e esse um ponto a menos é por causa da animação e do cartoon design, de certa forma, que é bem simplificado. Mas o mangá também é, então não importa. Voltando, eu gosto muito porque fala muito de engenharia, que eu sou formada de engenharia. Eu também gosto muito de coisas relacionadas a espaço. Eu cheguei a fazer curso de introdução a astronomia, essas coisas e tal. Eu não vou dizer que o drama é no mesmo nível de Sangatsu, porque não é, porque Sangatsu é muito mais triste. Muito triste. E o Jikyodai, ele é como o Evlazio falou, eles são diversas emoções. E o Jikyodai puxa muito mais pra cima do que o Sangatsu puxa. Entendeu? Mas a história é extremamente emocionante. E da mesma forma que o Vlas falou, eu também chorei muitas das cenas. Muitas, muitas. Puta que pariu, chorei muito. Mano, Ribito na Lua, velho. Ribito na Lua. Tem umas cenas do Chico Deck, sinceramente, cara, não chorar é um pecado. Não chorar é um pecado. Nossa, eu senti. Nossa, eu tava junto com eles nessa missão, vocês não estão entendendo. A pessoa entra mesmo na história e fica: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mano, eu preciso tirar esse capacete pra respirar, velho. A gente sabe, mas quem não sabe e vê pela primeira vez, tipo, cara... É, velho. Ó, antes da gente continuar a sabatina, uma notícia séria que pintou aqui no meu... É notícia séria mesmo. Se for coisa negativa, não fala. Não fala, nunca quero saber. Não, é rapidinho, Se for, não, se for negativo, eu não quero saber, é sério, Carlinho. Por favor. Não é negativo, não é exatamente negativo. É somente que o governador Whitsell vai decretar lockdown no Rio nos próximos dias, só isso. Ok, tudo bem. Não é negativo, eu acho válido. Acho válido. Eu pensei que você ia falar alguma coisa sobre o anime, tá ligado? Pois é, velho. Nada a ver. Eu tava esperando, tipo, o autor morreu. Eu realmente tava esperando que o Carleiro falasse alguma coisa sobre Covid, eu não queria escutar, mas tudo bem. Ah, tá. Entendi. Não, o melhor era que ele dissesse que o autor tinha morrido, ia ficar. Enfim. Ia ficar mal. Nossa senhora, não chegamos a esse ponto. Mas bem. Eu não quero me estender muito, mas já sabe minha opinião, pronto, acabou. Yay! Vamos lá, agora eu vou falar a minha e como... Fala a verdade, você odeia o Chokyodai. Você vai falar não, mas já sabe que o anime entrou na lista. Ou seja, teu voto não vai valer porcaria nenhuma, porque eu não tenho eu odeio o Chokyodai. Não, mentira, eu amo o Chokyodai. É tipo... Falei que faria, foi um dos animes que o Vlasio ele me indicou e eu fiquei tipo, nossa, velho, adorei o Chikudai. E quando ele me indicou, eu vi todos os 99 episódios e tipo, eu comentava lá no Discord, ficava tipo, velho, eu esqueci o nome do menino que foi pra Lua, porra. O Ribito, quando o Ribito na Lua, velho, ficava, puta que pariu, essa porra, sai dessa merda aí, encontra ele. E aí e eles tentando encontrar e não sei o que, tarará, e o Nan foi chamado pra encontrar, e ele tem a ideia da virada, que você fica tipo, putz, sim, velho, ainda bem. E tipo, é incrível. Eu acho que o Chikyodai, assim como o Evlado falou, ele é aquele anime que ele vai trazer todos os sentimentos possíveis e imagináveis pra você. Você vai ter terror, você vai ter suspense, você vai morrer de rir em alguns momentos, você vai chorar, você vai achar bonitinho, vai ter romance, vai ter... Tem de tudo. Você vai ficar indignado em alguns momentos. Você vai ficar indignadíssimo em alguns momentos, tem de tudo. Mas todos valem a pena. E eu acho que o que mais vale a pena é você poder experienciar isso em primeira mão. Então, se você quiser, então vai lá, velho, vai assistir, vai aproveitar o Chikyodai, que ele é maravilhoso. Ele é um anime que ele é incrível. E, tipo, e sem dúvida, sim, sim, mil vezes sim. Chikyodai tem no Crunchyroll. Ah, eu não quero ver essa altura, tem de graça no Crunchyroll. Tá? Você pode ver de graça ele, completo. De graça, sim, com anúncios, mas de graça. É, de graça. Mas é porque como ele já é de algum tempo, todos os episódios já estão disponíveis, né? Sim, então, sim. Pode assistir. Eu ia dizer que era bom porque é um anime que tem personagens adultos, que não é uma coisa muito recorrente, mas depois que eu olhei a lista, a maioria dos animes tem personagens adultos. 8 animes são com personagens adultos. Eu pensei, né, talvez seja muita influência porque a gente já é mais velho. Pode ser. Grande chance de sim. Grandes chances de sim. Porque eu lembro que teve uma época que o Vlasio dizia, putz, outro anime com escolar, com colegial. Puta que pariu. Você aí que tá começando a ver os animes, que tá acostumado com esses animes Battle Shonen, e animes que só tem crianças, adolescentes, coisa e tal, é bom você ver com uma galera mais adulta, de vez em quando, tá? Uns temas mais rotineiros, uns temas mais maduros, pelo amor de Deus. Pra ver se melhora o gosto. Pessoal. Caralho, que socorro. Isso? Não, gosto da pessoa, né? Se você gosta, tá ligado? Não precisa parar de ver. Não, eu não disse pra parar de ver, eu disse pra ampliar o leque, porque ficar focado numa coisa só é. Eu concordo, eu acho perda de tempo. Eu concordo com ela. Uma das coisas que eu acho mais pai, assim, não é. Eu não acho que você tem que mudar seu gosto pras coisas, mas você devia tentar ir coisas novas. Pois é. Anime, especialmente, tem tanta coisa, que, tipo, você só quem tá perdendo é você, se você não tá tendo coisas novas. Eu só quero que vocês percebam que hoje a gente já falou de anime sobre caligrafia, anime sobre universitários bebendo, a gente já falou sobre anime de problemas pessoais sendo transformados em coisas sobrenaturais, e agora a gente tá falando de anime sobre corrida espacial. A gente já falou de depressão também. Depressão. Já falou de depressão. E a gente agora tá falando sobre anime de corrida espacial. Eu fico triste que eu gostaria muito de indicar um anime sobre criar dicionários, mas ele nunca vai entrar na lista. Ah, não. Desculpa. Mano, realmente. Acho maravilhoso. Esse não vai. É um dos meus preferidos também. Meu amor, mas maluco. Eu gosto muito, mas não. Olha que se viesse, eu votaria assim, meu irmão. Essa não. Desculpa aí, eu sei, o Carlinho vai fazer assim também, ele iria entrar. Tá vendo? Será? Eu acho que o Carlinho não viu. Qual? Fundeu o Amor? Você viu o Amor? Vi fora de temporada, mas vi. Ah, tá. Olha aí, boa, padrinho, boa. Meu amor. Fundeu o Amor, genial. Enfim, é isso, vamos para as considerações finais. Rafa, por favor, suas considerações finais. Ah, obrigado por me convidar. Eu acho que essa é meio batida. Tudo bem. Eu já sou do Steph Pitts, então meio que. Eu volto pra você começar as suas saudações de final de podcast com caguei. Né? Não. Então, visita o Fly do Brasil, que agora que a gente tá em quarentena, eu estou tentando fazer uma postagem por semana. Já tem 2 posts seus lá que eu vi. Tem 3. Mas não fiquem achando que vai funcionar, porque eu sei que eu sou procrastinadora e eu tenho problemas. Então, se preocupe, eu converso com a minha psicóloga sobre isso. Ah, mas tem lá 3 posts lindos, incluindo o post de primeiras impressões da temporada, caso vocês queiram ver. Eu ia fazer um post de Tekinoko, que a gente assistiu em call no domingo, só que eu acho melhor vocês lerem o post do Pedrinho, que já tá lá, que eu não quero perder tempo fazendo de novo. Que isso? Ontem eu fui fazer cocô na casa do Pedrinho. Sim, o Nanatsu Herói morreu, a galera morreu de fato, não existe mais o podcast do Nanatsu Herói. Mas ainda existe o Discord. E eles estão começando um projeto novo que é totalmente voltado para o YouTube, que se chama Kitekure. E aí é meio que o que a gente está fazendo agora, porque vai ser reviews pequenas, rápidas no YouTube. Então é meio que um podcast. Mas gente deixa passar, se eles não querem dizer que é um podcast, na verdade. Eu já participei de 3 gravações, elas devem estar em edição no momento, e eu não sei quando elas vão ser upadas, mas aí vocês podem procurar no YouTube o canal Kite Kure para poder se inscreverem e verem as reviews. Esses primeiros episódios que eu gravei foram todos sobre os animes dessa temporada. A gente fez regra de 3. Cada episódio vão ser comentados 3 animes, e aí no final a gente comenta se a gente vai continuar vendo ou não. Basicamente é isso. E tem meu post no Anime Coach, que eu fiz do fim da temporada passada. Se vocês quiserem ir lá ler. Obrigado de nada. Okay, pronto, é isso aí. Minha torcida para que a Rafa também indique nosso podcast lá no, nesse podcast aí. Tá. Será? Será? Será? Será que ela já indicou? Então, eu não indiquei. Sabe por quê? Porque não deram considerações finais. A gente nem se apresenta, nem dá consideração final. É só o tema mesmo. Entendeu? Convidado. Eu não comentei nenhum. É pior do que aqui. Olha aí, ó. Ô, Padrinho, tá sendo censurado também. É, não vou nem comentar, hein. Pode ir. Estou chocado. Absurdo. Cara, me julgando e a coisa só, o pessoal falando pior. Mas, caralho, foi muito nada, cara. Eu nem falei mal do Calil. Viu isso? Kite Kure o caralho, né? Porra! Deixa o meu trabalho extra aí, calma. Pelo visto, Kite Kure é só o host mesmo, porque o resto das pessoas não podem falar. Não. Olha aí, host, caralho. Eu, hein? Enfim, acho assustador. Eu invejo o fato de terem editores. Porra, verdade. Saudade alguém editar. Edição, né? Saudade é SMA. Não, saudade é SMA, caramba, que eu que editava. Saudade de podcast que eu participava que eu não precisava editar. Então, Carleiro, suas considerações finais. Um podcast legal, engraçado, a boa forma, mesmo com o momento que a gente vive, né? Mas é sempre bom dar umas risadas, tipo, esparecer. E esse podcast foi muito convidativo para isso. Agradecendo a Rafaela, a Yuri e Evilásio por hoje. Grande que é o Dai Podcast número 120. Agradecendo a você que nos escutou ao vivo ou depois da gravação ter sido finalizada. Ambas as formas totalmente válidas. Visite o Netoin com seus posts quase que diários, finalmente, criei vergonha na cara e tá lá, lindo, belo e maravilhoso, tá lá, altos posts. Visite também o Afled Brasil, visite o Anime Cote, visite o Opinando. Não posso falar do nosso herói, porque como a Rafaela já frisou, morreu de vez, escape Deus. Só falta fazer a colizinha lá, lápide, hippie, não nasci herói. Nossa, não, o Discord tava com um papel do Corona e fomos atacados pelo Corona. Era o nome, até eles escolherem. O não nasci herói virou morrer vilão. Horrível. Gente, horrível, cara, que fez isso e merece os tapas na cara, desculpa. É o pior momento possível pra fazer uma piada dessa. Parabéns. Exatamente. Parabéns. Quem teve esse humor negro, olha. Humor negro top. Já não valia o que você censurar todo mundo do podcast. Ainda tem isso aí. Caralho. Exatamente. De toda forma, esquecer desse pequeno detalhe. Agradecendo mais uma vez a todo mundo que escutou o Kyodai Podcast 120. Dei uma olhadinha na @ikyodai lá no Twitter, que é a @oficial aqui dos projetos do Kyodai, que tem o podcast Tonime aqui, o Kyodai Podcast. E a gente se vê daqui 15 dias com o Kyodai Podcast número 121. Olha que coisa linda, 121. É isso aí. Yuri. Não confundir com 123, por favor. Cala tua boca. Yuri. vamos lá, gente. A gente tem o Discord opinando, se vocês quiserem... É isso aí também. Mas se vocês quiserem ir lá para conversar com a gente tá sempre por lá. Chegando perto do final de semana, nós temos a nossa programação em especial. Na sexta-feira, nós temos a nossa call ou de filmes ou de RPG, que no caso é uma semana O RPG, uma semana os filmes, essa semana vai ser um local de RPG. Se você quiser aparecer por lá e jogar com a gente, é só você falar com qualquer um de nós, ou de preferência comigo, e a gente já faz o seu personagem de maneira completa, para que você já possa entrar na sexta-feira e já possa sair jogando já com a gente. É, a call de RPG ou a call de filmes acontece às 10 horas, horário de Brasília. Então é só querendo participar, é só aparecer por lá. No sábado nós temos a gravação de Opinando Timbum, que acontece às 7 horas, horário de Brasília. A gente geralmente coloca por lá no Discord o aviso, para que você possa acompanhar enquanto a gente estiver gravando. Então, se você quiser acompanhar ao vivo, é só você ir lá e entrar no nosso querido Discord também, que você também vai ter acesso a esse momento aí. E no domingo nós temos a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da semana e a gente assiste durante toda... No início da semana? No início da temporada, e a gente assiste durante toda ela. Essa temporada de... É primavera? Primavera, né? Temporada de primavera, a gente pegou Namio Kitekure, a gente também pegou Tower of God, e por último, mas... Sim, não, é menos importante mesmo, é o... Yesterday ou Tate, que é como eu já falei aqui, é aquele anime que a gente adora odiar. Então. Tá lá, né? Então, ele tá lá. Se você quiser participar dessa call também, pra assistir. Se você tiver paciência. Isso. Igual, diferente da gente, né? Que exato. Tá nossa, eu não consigo. Eu também não consigo. Taço, desculpa, maluco. Aí, pá. Não, mas de boa, relaxa, todo mundo tá gritando ali. Porque é isso aí mesmo. A gente odeia aqueles personagens. E eles merecem se foder. Então, se vocês quiserem compartilhar dessa raiva com a gente e assistir conosco esse momento maravilhoso de pura raiva e exaltação, é só vocês irem lá no Discord opinando. Essa call de domingo acontece às 8 horas, horário de Brasília. É só vocês aparecerem por lá e assistir qualquer um desses animes ou todos eles conosco. E é isso. Ei, Japão. Caralho, o que foi? Japão lançando mangá sobre coronavírus. Não, sério. Lançando a braba, Japão. No meio da pandemia, Japão. Tem um mini corona triste aqui. É isso aí. Enfim. Como assim? Eu não entendi. Você vê a imagem depois, você vai perceber, vai entender. Enfim, já aproveitando a falando notícia, BNA saiu os últimos episódios hoje. Então, sentam-se à vontade pra assistir. Aí, carai, todos. Saiu seis últimos. Jamais assistirei, mas quem gosta disso aí? Tá bom. Eu não vou assistir. O Yuri tem problema com a Trigger. Com o Forrest. Ah, não, com a Trigger. Com a Trigger em geral. Eu posso compreender. Enfim, então a gente tem um outro podcast da iniciativa que eu dei também, que é o Tunime, que é um podcast que a gente fala sobre uma série específica em cada edição. Na última edição a gente falou sobre a segunda parte do anime Back, ou seja, dos últimos episódios. Que anime maravilhoso. Genial. E continua ainda muito bom. Já bem claro, não é a primeira vez que a gente assiste Back. Pra mim, eu acho que é a terceira, a quarta. Mas é coisa muito boa. Pra mim é a segunda. E na próxima edição a gente vai falar sobre a primeira parte da primeira temporada de Code Lyoko. Então, se vocês quiserem escutar um pouco sobre cartoons e tal, é um podcast, só pra deixar claro. Tá? Importante. Só pra você que não sabe, é um podcast. Exato. Vai ser bem longo. Vai ter só uma imagem de capa, não vai ter vídeo nem nada. Não, vai ter mais de uma. Vai ter mais de uma. Só a gente falando. Ah, tá. Faz sentido. Ok. Mas é só a gente falando por uma hora, sabe? Na verdade, são duas, porque a primeira uma hora é sem spoilers. É verdade. Primeiro. Normalmente é um pouco menos de uma hora, mas. Geralmente a parte com sem spoilers é menor. A parte com spoilers é maior. Sem dúvida é maior. Mas enfim, isso. Visitem o Netoin, visitem o Afiliado Brasil, visitem o Kitekure, visitem o Iopinando, visitem o Anime Coach, e a gente se vê daqui a 2 semanas. Em especial sobre o Iopinando, vai ter mudanças drásticas no conteúdo do Iopinando. Drásticas no sentido, vai ter conteúdo que vai sumir do site. É isso. Vai sumir. Vai ter conteúdo. Novos conteúdos vão ser colocados recentemente, mas alguns conteúdos vão sumir. Porque é isso. Eu finalmente decidi que eu vou tirar o que eu sinto vergonha de ter lá. É isso. Eu só não vou tirar. Eu só não vou tirar o que eu não. O que eu não. O que eu sinto vergonha, mas tem mais de uma. Mais de. Tem muitas pessoas que participaram dessa vergonha junto. Então, em respeito a essas pessoas, eu não vou tirar sem perguntar pra elas. Mas, então todos tipo, até. Então SMA todos até semana não passada, vai sair. Eu já vou, falar até real. Não se atreva a tirar nenhum podcast de lá. Não se atreva. Assim, o SMA não vai sair. Tá. Sim. É que isso bom. Que eu tô querendo dizer. Assim. Uhum. Que bom. Tá. Pessoalmente. Tem uns 5 que eu queria tirar, mas não vai sair nenhum. Jamais. É histórico, cara. Independente se tiver vergonha não. Não, SMA é maravilhoso. Sim, sim. Inclusive, pessoas, se vocês escutarem a SMA do 20 pra trás, eu não sou mais aquela pessoa. Não sou mais. Ai, eu não lembro quando foi que eu comecei a participar. Engraçado, então. Né? Se tiver vergonha de alguns posts do Nizunatuin, eu confesso, eu sinto, mas faz parte da história, mostra melhor aquilo ali. É, pois é. Aquilo do passado, olhar pro presente, aquilo é melhor, fica como registro. É, a gente não vai ser cancelado, não, Flávio. Relaxa. Cara, nunca vou fazer um negócio desse. Okay. Relaxa, Flávio. Ainda vai ser cancelado, não. Ainda sinto vergonha. Vou lá. Dito isso. Evilásio, você vai tirar então todos e opinando da semana passada pra trás, né? Não, mas eu concordo. E opinando, tipo, se você quer ver meu amadurecimento como pessoa, se é positivo ou não, foda-se, assista e opinando. Positivo ou não, foda-se, é ótimo. Escutem opinando Shibun. A pessoa que eu sou nos primeiros de opinando Shibun, as pessoas que eu sou hoje é outra pessoa completamente diferente. Eu era uma criança, pelo amor de Deus. Uhum. Não consigo ver problema ainda, mas tudo bem. Não, tudo bem. Eu particularmente não. Tem certo conteúdo que eu prefiro. Hoje em dia eu prefiro, tipo, tem certo conteúdo que eu prefiro não instalar, porque minha opinião mudou e eu prefiro fazer novos conteúdos sobre aquele mesmo assunto hoje em dia. Olha aí. Dito isso. Você vou apagar. Voltar a publicar a escrever no Iopinando. Então, ele vai apagar. Eu acho que é muito mais sucinto, batendo a real, acho que é muito mais sucinto você fazer esses novos conteúdos, respondendo a conteúdos seus do passado e mostrando a sua nova forma de ver, do que simplesmente apagar e fazer novo. Eu acho válido. Mas muito apagar... mais válido e muito mais honroso. Mas eu vou apagar e não fazer novo. Desculpa, se não tem coisa aí, cara. Eu sei cara, que assim, novamente. É algo que eu reprovo muito. Reprovo demais. Tudo bem. Isso é tão eu. Tudo bem. Reprove à vontade, assim. É minha escolha, eu vou fazer. É tua escolha e vou reprovar até o fim da tua vida. Tudo bem. Caralho. Então, até o fim da tua vida. Ele vai morrer, meu irmão. Eu quero deixar bem claro. O Padre vai falar no. O Padre vai estar no caixão, ele vai estar tipo. Eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo isso porque eu sinto vergonha de quem eu era 5 anos atrás, como eu já falei também, e tal. Assim, não, eu fui aquela pessoa. Todas as experiências da minha vida me fizeram ser o que é hoje. Então, sim, eu fui. Tanto que você quer ver coisas da minha vida, porra, tem redes sociais aí pra caramba pra fazer. Meu motivo especial pra tirar esse conteúdo é porque são conteúdos sobre opinião formada em cima de outros assuntos que eu espero que pessoas não sigam a minha opinião. Porque, queira ou não, eu estar com conteúdo ali e ter muita gente escutado me faz um formador de opinião. E eu não quero que as pessoas formem uma opinião em cima daquele tipo de assunto que eu botei. Porque a minha opinião mudou. É por isso. É muito... E aquelas pessoas que escutam o que eu estou falando lá não necessariamente vão escutar o que eu estou fazendo hoje. Então, eu prefiro que as pessoas escutem o que eu estou fazendo mais recente e formem opinião em cima das coisas que eu falo mais recentemente do que formarem opinião em cima das coisas lá. Novamente, eu não vou apagar tudo. Eu vou apagar só algumas coisas. Mas ainda assim discorda. Tudo bem. Exato. Tudo bem. Só da semana passada para trás. Eu não vou apagar a semana passada para trás. Eu tô brincando, Devilas, calma. Por exemplo, eu não vou apagar nada desde que tu entrou no podcast. Então, relaxa. Então é isso. Assim, a minha opinião. Não importa, é isso aí. Se vocês criticam, problema é vocês. Caralho, olha aí. É bom saber que nós temos representatividade, né? Vocês têm tanta representatividade. Vocês têm tanta representatividade que eu não vou apagar conteúdos que vocês estão neles. Olha aí, é verdade. Ele falou. Porque isso. Eu falei, a primeira coisa que eu falei. Eu não vou apagar nenhum podcast que vocês estão participando lá. Eu só vou. Os podcasts que eu vou apagar, eu vou falar pessoalmente com as pessoas que eu vou. Se elas deixam ou não. Enfim, é isso. Tchau, e escuta um especial de música de Sandy Júnior. Tchau. Isso aí. Não, escuta. É de opinando? Esse aí eu falo, mas não, é sobre não, música é de sobre música Ah, mas é sobre esse música aí é de não, boa. Não é fechada, comentado não. Lá no começo. Esse aí é de boa, esse aí é de boa, sabe? Eu não é tenho muito problema, maravilhoso. Não tenho problema com esse aí, não. Pior que eu tô olhando a lista aqui e eu não sei qual foi a música que eu indiquei. Ah, eu vou enfim, ter que ouvir. É isso. Então, um abraço. A única música que eu me lembro lá direito é do Luke. Do Luke declamando. Eu acho que foi imortal. Um abraço a todo mundo e a gente fica aqui até daqui a 15 dias. Falou. Bye bye. Falou. Tchau, tchau. Tchau.